podcast especial Dia dos Namorados. Landa, landa, landa, nerds. Aqui é Alexandre Tone, jovem nerd, 40 quilos mais magro. Uau. Me sentindo muito mais... Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Autoestima lá em cima. E as pelancas lá embaixo. Mas as pelancas cortam, gente, tem tesoura. Aí corta as pelancas. Ano que vem é autoestima aí, pelancas free. Olha! E quem é que vai encarar as pelancas? Eu, na primeira da fila. Tô sonhando com esse dia. Ai. Olá, meu amor! Tudo bem? Uau! Super bem! Aqui é a senhora Jovem Nerd e não existe romance sem breguice. Não, é verdade. É, não existe, não existe. Aqui é portuguesa. E se o Azaghal não se declarar que nem gente pra mim esse ano? Meu Deus do céu! Será o meu último Nerdcast dos namorados. Sem declaração, não tem mais Nerdcast ano que vem. Pelo menos pra mim. Aqui é o Azaghal. E se o Jovem Nerd não se declarar pra ser uma jovem. Esse vai ser meu último. Eu também acho. Se esforcem, se esforcem. Não, eu não quero que declare agora na minha frente. Eu quero escutar e receber uma surpresa quando estiver escutando, entendeu? Uma surpresa, aguarda, por favor. Só imagina. Tu vai ver só a surpresa também. Eu perguntei pra Jovem Nerd o que ela acharia se eu alugasse o helicóptero e aparecesse em cima jogando pétalas de rosa. O que falou? Saber que você tava de sacanagem, que ia ser a maior trollada que você fez. Gastou dinheiro pra trollar. Caraca, né? Piada cara. É, piada que você tava de sacanagem. Carro de som, carro de som. Senhora Jovem Nerd. Nossa. Aquelas vozes, né? Tantos anos juntos. Watchdog. A Agatha ia ficar rindo. Eu sei que ela ia ficar rindo. É, eu também que essa cara. Eu tinha um amigo que fazia isso, né? Com a namorada dele, de verdade. Uhum. Carro de som? Mas ela curtia. Saía de dentro do porta-mala com flor, na frente da faculdade. Sequestrado do amor? Caraca, mas ia tomar a bolsada. A bolsada que é meio estranha, porque a minha bolsa é pesada. Eu falava que era brega, ele falava que eu tava com inveja. Nossa, morrendo. Você tá com inveja que o Alexandre não faz isso pra você. Nossa, que inveja. Mas a pessoa acha, entendeu? Você fala, a pessoa deixou de fazer isso, não tava mais comigo. Pra deixar de ser brega. Sair do porta-mala. Romantismo é brega, gente. Não tem escapatória. Ou a pessoa gosta ou não gosta. Mas tem coisas boas, por exemplo, o Michael Bolton, né? Michael Bolton! Ele não é brega. Isso é ele é ótimo! Imagina! Isso é uma delícia ouvir aquela voz, entendeu? Tem coisa que é isso. Léo, por favor, Michael Bolton. É. Ah, olha. Michael Bolton é o brega essencial. Essencial. É o brega necessário. É o brega necessário. É o brega necessário. Baby, that's what love is all about. Conselhos amorosos da Leila. Leila, você não ia escapar do Nerdcast Dia dos Namorados. Não ia, eu só sei falar sensual igual a corretora que já falou comigo, que ela fala assim, não ia mesmo, querido? Presente decorado. Olha, nós temos aqui uma seleção de e-mails especiais para esse bloco. Vai ser uma coisa maravilhosa. Por favor, pode começar. Vamos lá. Eu vou tentar fazer uma voz um pouco mais seduzente. Olá, Agatha, portuguesa, jovem nerd, and Azaghal. Me chamo Malévola, sou a Malu, Maria Luísa. Oh. Este é o meu primeiro e-mail. Nossa, você nunca fez uma microlinza, hein? Socorro! Estou em um ano e alguns meses de namoro. Quando comecei o namoro, falávamos a respeito de nossos desejos e ele questionava sobre menagem. Eu dizia que, ah, sim, acho que faria sim. Faço qualquer coisa, sou bem desencanadona. Só que em todos os meus relacionamentos anteriores, eu dizia que eu faria sim qualquer coisa, mas nunca foi posto à prova. Só que quando eu vi que ele queria isso pra valer, eu comecei a pensar sério. E não é uma coisa que eu queria fazer. Descobri que sou bem travadona. Ele também quer que eu fale umas sacanagens, só que eu sou meio meiguinha. É o que dizem. Ah, coitadinha. Aí quando estamos no meio do amorzinho, ele pergunta: me fala o que você é? Ai, meu Deus. Eu penso no que dizer. É meio difícil, mas falo: sou uma puta. Ele morreu de rir. Sou vadia? Começa a chorar de rir e o amorzinho rolando. Que isso? Ele diz: fala do que você gosta. Eu já vi que não sou uma boa nessa perda. Tentei falar sério. Gosto de rola. A pessoa fala sério. Gosto de rola. Não deu em outra. Vimos por dias, sempre que lembrávamos. Ai, tinha que falar assim, né, Leila? Com essa entonação. Essa entonação. Gosto de rola. Parece puta. Gosto de rola. Aquela voz do robô. Gosto de rola. Sou vadia. Sou uma puta. Ela devia botar, né? Escrever, já que ela teve vergonha, botava ali. Deixa o programa falar pra ela. Não precisa falar isso, não. Aí você é constrangedor, gente. Isso é uma vadia. Isso é uma puta. Mas também os caras não facilitam, né? Quando você pergunta, fudeu. Não pode falar. Eu ia falar, não, eu prefiro dizer o que você é, meu amor. Pois é. Eu também já usei esse truque. Que é maravilhoso. Gente, pros travadão. Pros travadão. Ai, gente, eu sou travadinha, não tenho coragem que eu falo disso. Travadinha é ótimo. É um fixo, meu amor. Aí, sempre que a gente fazia amorzinho, eu esperava que ele não pedisse pra eu falar nada. Mas eis que um dia ele disse: me fala o que você é. Eu pensei, ele vai rir mesmo, então eu falei: eu sou trabalhador. Tá certo? O que você gosta? Eu gosto de dinheiro. Vimos. Ainda tô tentando melhorar isso. Até pesquisei no Google, mas não achei como falar putaria na hora do amorzinho. A senhora Jovem Nerd já deu a dica. Google tem jeito. Ela digita eu tudo. Sou uma vadia. Eu sou uma vadia. É assim mesmo. É assim mesmo. Ela pode. Eu gosto de rola. Ela pode ficar só fazendo, né, o lip sync na dublagem. Caraca, né? Ela bota tudo ali, bota o nome dele, escreve. Ah, mas a solução dela foi boa, porra. Fala a verdade, eu sou trabalhadora, gosto de dinheiro. É isso aí. Eu sou bosta. É, que sensual. Quem não gosta de dinheiro, né? Falha e abandono. Se puderem, acho legal dar uma censurada nos nomes. Vai que a moça ouve o podcast. Hahaha. O cara botou os nomes reais. Gênio! Tá jogando no risco. Você foi garoto! Não falou o nome dele. Forte. Vou chamar ele de Fulano. Fulano, 21 anos, jornalista da cidade de São Paulo. Não, peraí, o nome dele pode falar. Ele pediu pra falar o nome dos outros. Okay. Não, mas aí. Não, pô, quantos é? Gabriola. 21 anos, jornaleiro, grande São Pablo. Troquei todos os nomes possíveis. São Paulo é grande, gente, ninguém vai saber. É, tem Gabriel em São Paulo. Pois é. O pequeno São Paulo, né? Minha história é meio curta, mas é um completo fail. É disso que a gente gosta. Estava eu, há uns 2 meses, falando com uma moça. Saímos, demos uns beijos e trocamos fotos de cunho peculiar. O que seria cunho peculiar? Nude. É nude, manda nude. Não, peculiar pra mim, sei lá, ele cheio de bexiga, assim, com macarrão, tacando macarrão na cara. Banheira de Nutella, né? Sabe, isso é peculiar, né? Até mesmo erótico. Aí, é nude. Então, peculiar. Não, peculiar, ele separou do erótico, já. É. Deve ser isso, se esfregando macarrão. Lavando carro. Deve ser uma cadeira dos irmãos Campana, alguma coisa aí diferente. Pois bem, havíamos aberto algumas intimidades. Havíamos aberto algumas intimidades. Ele tá sendo bem explícito aqui, né? Porque existiam intimidades fechadas na casa dele. Vale tudo. Abriu as intimidades. Vale tudo, Gil. Estava eu finalmente preparado para ter um relacionamento sério novamente? Afinal de contas, né? Se trocou. Como é que é? Ele falou? Trocou fotos de peculiaridades, intimidades e eroticidades em relacionamento. Ou não. Pelo menos eu achava que sim. Ela havia me contado que muitas de suas relações passadas deram errado, sem contar os problemas de autoestima e ansiedade. Tipo 99% da população mundial. Você não tem medo de ficar mandando foto assim? As pessoas não têm medo, né? Manda fotinho, manda mesmo nude. O medo faz parte da emoção, vai saber. Gente, as pessoas gostam de viver perigosamente. Agatha, na nossa época de adolescência, que nude não é a parada de hoje. Graças a Deus não existia celular. Não, eu tô aí... graças a Deus. Olha só. Eu também não sei como eu ia raciocinar. O nude não é uma novidade. Graças o nude não é uma novidade, certo? Pessoas certo. Sempre curtiram isso. Não, antigamente, o nego tirava nude e ia revelar no shopping. Revelação uma hora. Saiu naquela vitrine, naquela cor. Gente, é verdade. Tinha isso. Chocava a família brasileira. É verdade. Era pior. Como é que revelava o nude antigamente, Leila? Como é que revelava? Não, mas não era pior. Porque só os funcionários... Só funcionário não. Tinha aquelas depois mais moderninhas que ficava passando as fotos. Ficava, varal de foto de pelado. Na vitrine do shopping. Mas, gente, hoje em dia vai pra nuvem. Todo mundo pode ver. Mas o funcionário ali da revelação, ele, opa, vezes dois. Caramba. Hoje é vezes três. Já cuspia um monte de cópia. E dali pro mundo, dali pros fóruns. Eu não sei o que é pior. Vazar depois ou você tá no shopping meio-dia com uma pipoca pra cinema? Mas peraí, como o cara ia fazer 5 milhões de fotos? Como é na internet? Ele não ia fazer não. tanto. Hoje em dia é pior. Mas olha só, quando uma foto vaza na internet, ela vai ser consumida por um certo tipo de pessoa. É a pessoa que quer ver nude, certo? Certo. Quando a foto vazava antigamente, ela escapava, né? Ela escapava no shopping, não era uma pessoa, um tarado que tava atrás de nude, não. Era uma família. Tava indo na Hering comprar camisa regata pra dar de presente pro Kleber na festa de 7 anos dele. E a família passava em frente à fotótica. E passava e tomava a intimidade do casal. É isso que acontecia. Não, gente, ainda bem, mas não. Elas foram com flash estouradaço. Mas não tinha selfie, o chapeleta, né? Ia ser uma bomba atômica. Não tinha selfie, gente. Shopping, domingo à tarde. Era isso que acontecia. Não, gente, eu preferi viver na minha época. Eu também, não. Hoje em dia tá muito feliz. Ah, eu também. Ah, meu Deus, selfie. Eu não sei não, adolescente só tem gente de brincadeira. Eu também acho, não. Fui um adolescente como outra qualquer. Graças a Deus. Isso não teve no meu tempo. Graças a Deus. Cara, no meu tempo era câmera Cybershot. Cybershota, né? Cybershota. Era uma Cybershota. Digitalizava, mandava direto pra sala São Paulo. Não é que é de ópera, não. É a sala do UOL mesmo. Sala São Paulo. E mandava ver. Mas eu não. Os outros. A gente nunca, né? Ó, mais seguros foi lá no motel que eu trabalhava, onde eu alugava Polaroid para os mais ousados. Não. É, porque Polaroid o cara. É, não sai... tem cópia, não tem. É, Polaroid é ótimo. Botou no bolso e vai embora, vai acabou. Embora. Entendeu? É isso aí. Só na Polaroid. Aluguei muitas Polaroids. Fica a dica aí, gente. Polaroid, vamos voltar com essa moda. Essa modinha vai pegar. É, mais seguro. Ou não. Se tirar foto da Polaroid, acabou. Tem que lançar a ver a Pola Nude. Rolaroid. Rolaroid. Concorrente da Cybershot. Olha aí, gente, estamos perdendo tempo. Cadê os investidores? Eu, em toda a minha pompa, prometi a ela que daria o melhor coito da vida dela. Cara, que promessa é essa? Eu espero que ele tenha falado assim. O melhor goito da sua vida. É, dito exatamente isso, que nem um contador falando. Exato. É só eu terminar essa planilha aqui que vai ser um coito daquele. Você não vai se recuperar. Nossa. Você não vai se arrepender. Afinal, eu estava gostando bastante da mesma. E ele escreve que nem um contador, né? Da mesma. É. Ele deve ser meia-idade, não, né? Não, gente, ele já ouviu a gente sacaneando tanto o nego que escreve mal. ele foi pelo lado oposto, né? O cara que mandou um e-mail pro Nerdcast Namorados e quer entrar na Academia Brasileira de Letras. Ele teve aula com o professor Pasquale. Bem, ele estava gostando bastante dela e queria algo mais. Não somente algo casual, ele queria um coito. Como já havia acontecido com outras moças. Moças? Eles ou moça? Ele é meia idade. Moças de fino trato. Isso é Nelson Rodrigues, gente? Isso não é. Isso não é menino novo. Isso já é Machado de Assis, já. Machado de Assis. Moças? Eles ou moça, gente? Ele aí ele, não é bota, novo. Ele bota entre parênteses aqui, sempre com consenso de todos os envolvidos. Olha isso. Importante. Em época de assédio. Ele é do Rio, né? Porque ele fala coitos. São Paulo era laxa. Laxa? Laxa? Relaxa e goza, né? Então ele mentiu tudo. Chegou o grande dia. Vale ressaltar que mesmo sendo maior de idade, ele tá todo prevenido aqui. Tá se cercando de todos os... Ele ia ser advogado, ele não é contador. Pelo que a gente sabe, é bem maior de idade, né? Pelo palavreado. A mãe, cristã evangélica ferrenha, abrecava demais para... devido principalmente à adolescência desregrada da mesma. Olha aí, engraçadinha, bastante engraçadinha. Ai, gente, esse negócio de adolescência é tudo desregrado mesmo, gente, não tem como. Os hormônios estão a mil. Ah, estão a mil por hora. Fomos ao famigerado motel de escolha dela. Por que famigerado? Meio caro, mas não estava ligando, porque queria dar o melhor para a minha possível de fé. Iu! Como chamamos por aqui. De fé? É, mulher de fé. Queria até um quarto mais caro, mas ela recusou. Por quê? Porque ela ia pagar, rachar? Rachota, ia ter uma rachota ali. Rachota, né? Jesus na igreja fala muito da humildade, da questão da modéstia. Gente, são novos tempos, nós somos novos valores. As pessoas... Motel existe há muito tempo. Tem que rachar, eu tô falando, tem que rachar. Ele ia rachar, por isso que ele tinha que pagar, porque ele ia rachar. Ela havia me dito que precisava... Me desculpa, eu não ia rachar porra nenhuma, me desculpa. Mas novos tempos, meu amor. Eu gastava dinheiro me depilando, fazendo unha, cabelo, pra minha filha, tu paga essa merda aí e me bota num quarto decente. Eu tô com a portuguesa. Tem todo um custo, a manutenção pra você. Homem, não faz porra nenhuma. Mas tem mulher assim... Não faz, não. O Rex contou a história aí no Nerdcast, que ele passou líquido cancerígeno no pau pra depilar o saco. Que isso? Ficou em carne viva, virou um gigante pelado aí do anime. Que isso? Saiu, custo emocional desse rapaz. Saiu o couro do saco? Saiu tudo. Que isso, meu Deus. Ele mas aí tudo. O cara bota a sal da casca no saco, não tem nada a ver com isso. Eu fazia direito, fazia no salão. Pagava bem. Não saia passando... Deus me livre. Ele passou aquele negócio que passa no pelo, e aí você passa um pano e o pelo sai. Ele passou isso. Nossa, que maluco. Ficou tudo carne viva, coitado. Chama César 137. É, exato. Deve ter sido uma depilação definitiva, né? Bem, ele continua aqui. Ela havia dito que precisava ser algo pra se soltar. Activia. Excelente. Excelente. Então recorri à bebida da escolha dela. Esse cara é chato demais. Nossa. É, não, esse texto tá foda. Como essa mulher deu pra esse cara? Ué, gente, contadores são casados. Né, essa galera aí legal. Ele não é só é contador, mas ele tá estudando direito. Então. Ele quer dar um upgrade na carreira. Chuva de veio de contador e advogado. Pode escrever, vai tudo pra caixa de fã. Eu sou radical, gente. Eu não sou quadrado, não. Cara, que cara brega. Então recorri à bebida da escolha dela e um cigarrinho. Nossa, cigarrinho. E ele comprou o cigarro a granel. Ai, cara, parece, sei lá. Só foi um cigarrinho. Foi no camelô e comprou um cigarrinho. Caraca, muito tiozão, né? É, tá. Me veja um Malboro, porque eu serei o cowboy essa noite. Tá. Vamos montar. Tiozão da suquita. Beijo, vem. Começamos, nossa, minha prova oral. Que inferno. Eu tô com nojo de visualizar isso, né? Porque tá todo mundo com o contador na cabeça. Tá todo mundo. Dá um nojo essa cena. Todo mundo com a imagem mental do contador, né? Espero que o nosso contador não escute médico. Meu Deus! Vamos rezar por isso. Não, eu tô falando, estamos vendo o nosso contador. Não, estamos visualizando contadores genéricos. Em geral. É. Até que ela mesma pede para prosseguirmos para os finalmente. Ou seja... Tava ruim. Ela falou, para com essa babação. Ai, que você não sabe o que tá fazendo aí. Você não sabe nada. sobe daí que já, que já deu. Já deu, já deu. Não dá mais, meu amigo. Cara, meu Deus, que vergonha. Eu fico com vergonha pra essas pessoas. Gaviola, contador, estudando direito. Jornalista já virou contador. Era jornalista, jornaleiro, agora contador. Vocês não estão considerando que ele pode ser um caixeiro viajante da idade dele. É. Que isso não é coisa de quem chama Gabriel, isso é coisa de quem chama Agenor. Agenor! Seu Agenor! Fui colocar o preservativo. Acho que por ansiedade e autocobrança minha também, o rapaz não estava completamente lá nem cá. É. Algo meio no intermédio, no estar do miojo. Gente, o que é um pau miojo, sério? É... Isso pra ele é intermediário. Não, miojo é... Miojo pra mim, 3 minutos tá pronto. Até no chuveiro, né? Tu faz até no chuveiro que eu... A Leila é grave. Isso aí eu entendo. Faz miojo no chuveiro. É. Faz em 2 minutos no chuveiro. Calma, que agora a gente tá vendo uma torrente de derrota sem fim. Ela ficou sentada me vendo colocar a camisinha. Eita. Com uma cara um tanto quanto feia. Pegou um travesseiro sobre as coxas para apoiar o braço e começou a olhar o celular. Acabou. Sem exagero, havia 30 minutos que estávamos no quarto. Há uns 15 de prova oral. 15 minutos? O cara já deslocou o maxilar ali. Nossa, 15 minutos eu já tô pensando em mandar currículo, trocar areia do gato. 15 minutos a mulher falou, sobe que não deu nada embaixo. Nossa, amigo, você fracassou. Fracassou. Errou feio, errou rude. Ela disse que precisava ir embora. Nossa, que coisa. Cara, pô, tava lá. Tarde, né, minha filha? Cara... Foi insistente. O cara tá tentando vestir o cachorro morto. Cadáver. Caralho, cara. Que derrota. Aí fudeu de vez. Não, aí não fudeu. Não, pois zero, é. Zero fudeu. Ninguém fudeu aí. Caraca, peraí, olha só. Aí fudeu de vez, não consegui mais. Tentei salvar no banheiro, mas o nervosismo já estava a mil. Como assim? Ele acho que tentou dar 5 contra 1 lá, né? Chacoalhada. Caraca, não. Não é possível. Tipo assim, eu paguei o papel, tem que gozar de qualquer jeito? Exatamente. Peraí que eu vou resolver isso aqui, rapidinho. Não é, gente, já, ele, né, quis aproveitar o dinheiro, pelo menos. Não parece aquelas tias que falam, não, fica, eu passo um cafezinho, peraí, fica... Caraca, imagina o cara se degladiando, tentando botar a camisinha, todo, sabe? Que e a garota olhando o WhatsApp, grupo Caraca, de família. Que derrota. Ah, a garota já tava no Tinder, dando match. Tava dando match na área do motel, né? Ali perto, que ela resolveu o problema dela. Pô, tem que pagar pela metade dessa merda. Por isso que eu falo, não pago porra nenhuma. Porra. Resumo do final. Né, tá tendo... Né, o privilégio de estar me levando pra algum lugar? Porra, amigo. Resumo da história da nossa vida. Tem que pagar por essa merda? Coitada. Fomos embora logo. Paguei o motel, deixei meu boné por engano. Ah, ele pagou pelo menos isso, né? Ele tá amargurando que perdeu o boné no motel. De boné, que lindo. E depois de alguns desentendimentos, ela parou de falar comigo porque achava que eu só estava mentindo e me desagradei quando vi ela pelada. Que não foi o caso. Ah, ela achou que ele broxou, né? Por causa do... Porque você não me achou. Né? Pô, mas o cara não conseguiu nada em 15 minutos. Isso é desculpa dele, isso é mentira. Ela nunca falou isso. Ele não falou o nome dela? Por que ele precisa mudar os nomes? Não entendi nada desse e-mail. Não, lá é. É, não queria o nome dele. A verdade é que ela foi embora e nunca mais viu. E aí ele tá com essa historinha de. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção, volte sempre. Sejam gentis com o pobre rapaz que acabou falhando. Não, ele senhor, só... Rapaz, não, meu senhor. Meu senhor. Ele só vem contar derrota, ele não vem mas nem... Mas soube só a gentileza sempre. Ele só vem desabafar. Ele só vem não tem com quem conversar, ele porque não pode falar ajuda com ninguém na igreja. Ele vai falar com quem no escritório? Não, mas a guria que era crente do Cuquente lá. Mas se ele conheceu ela, devia ser da igreja também. Cara, ele nem veio pedir ajuda, ele só quis desabafar. É, só quis. Não tenho que ajudar um cara desse. O que você vai fazer? Ele aprendeu a lição já. Tchau, pau de miojo! Ô, gente, sabia que é sério? Compra um saco de jujuba e fica... Tá tentando tirar o açúcar sem morder? Eu não sei o que que vai falar pro cara desse. Gente, eu ouvi falar que teve um... Isso é sério mesmo. Eu não me lembro quem falou pra mim. Que teve um curso aqui em Curitiba. Curitiba? Que não. Tinha umas mulheres... Rússia brasileira. Não, tá, gente, é horrível isso, mas eu vou falar. Teve umas mulheres que se candidataram porque era um curso pros caras aprenderem a fazer sexo oral. Ah, gente, que isso? É mentira? Sério? Olha, e aí algumas mulheres se... Aonde você viu isso? Não, no jornal, Tom. Alguém WhatsApp, me contou. Não, é mentira. Alguém me contou aqui, gente. Mentira, isso é coisa de Curitiba. Não. Isso é coisa de Curitiba. Quem mexe com Curitiba? Isso é coisa de Curitiba. Oh, gente, criatura... aconteceu aqui, tipo, olha, um, sei lá, um... Eu não sei como é que chama isso, um Senai? Senac. Um Senal. É sério, e aí os caras iam lá pra aprender. Imagina. Mas aí, como é que é um curso desse? Eu não sei, não faço ideia. Ué. A menina deita e bota aquele plástico filme. É, acho que ninguém se via. Ninguém se via. Caramba, devia ficar uma cortininha, sei lá. Ninguém se... Cara, isso é fanfic. Não é, gente. Eu ouvi falar nisso. Eu não duvido, não. Não duvido mesmo, não. E aí, os caras... Como é que o cara vai aprender um cara desse, coitado? Que ficou lá 15 minutos, no, né? Com aquela língua torta. Ué, lá no Japão não tem os lugares que os caras deitam, as mulheres... Eles vão lá só pra mulher... Esse Japão a gente não conheceu, Agatha. Tocar punheta nele? Que elas usam luva até. Usam luva até. Não é? Isso é verdade, David? Eu não sei, gente. 15 minutos não é um miojo, é um barila, né? Mas... Jonathan Mesquita, 22 anos, auxiliar de resgate, São Paulo. Olha aí, isso aí promete, auxiliar de resgate. Promete boa forma física. Às vezes não. Cabelo. É? Ele é auxiliar, não quer que resgata. Cara, peraí, gente, eu gosto de machar. Não é o cara, é o bombeiro que você tá imaginando, Agatha. Ô, gente, bem forte, já tá a gente já tá no bem forte. É, a Agatha tá achando que o David Hasselhoff. Ai, credo. Pronto, estragou. Cabelos negros, olhos castanhos, 1,70m, 75 quilos. Baixinho, hein, gente? Ih, é magrinho, 1,70m, 75 quilos. Caraca, que Brasil é esse que 1,70m é baixinho? É baixinho, filho. É baixo. Não tá na Alemanha, não. Falou o cara que tem 1,70m. Vocês são baixinhos, gente. Me desculpa, mas vocês são. É, vocês são baixos. 1,70m é baixo. Ele é baixo e magrinho. Destro. Nossa, caraca, mano. O cara deu, né? Não, o cara tá dando o currículo dele. Destro. Sou eclético, fanático por zumbis. Não tão eclético, senão seria ambidestro, né? Mas... Que ridículo! Amo praticar atividade física, treinamento, tá Saitama. Boa forma point. Física, eu falei. Whatever. Estou. Ele mesmo botou ali, ó. Whatever. Ele mesmo botou. Estou com o coração aflito e me encontro na solidão como um zumbi sem cérebro. Nossa. Faz 8 meses. Ô, gente, não tem nenhuma pessoa que não seja mongol que mande e-mail pro Nerd, desculpa. Mas não tem. Acabou. A gente já teve momentos emocionantes. Todos aqui. São mongóis. A gente já teve casamentos casais, reconciliação. A gente teve momentos de voz trêmula. Meu senhor, o senhor com seus 40 e tantos anos 42, aí, de estrada. Tu manda e-mail, sei lá, pra algum programa romântico? Por favor. Vamos lá. Poupar o coitado, amigo. Poupar os coitados. Miseráveis e desgraçados. Vamos lá. Acabou um namoro de 5 anos, sem brigas, apenas consenso em ambas as partes. E cada um vivendo sua vida. E ainda somos amigos. Que bom. Estou tentando recomeçar. Já superei a dor de cotovelo e filmes românticos nerds. Mas o problema é que me apaixono muito fácil. E já conheci outras mulheres apenas acenando com um tchauzinho. Ah, é um nerdaço. Consigo agradar o coração da amada e ter uma conversa ótima. Mas surge um dos problemas. Esse é o famoso cara que... Como é que é aquele negócio que a mulher fala? Só sou simpática, não tô te dando mole. Exatamente. Esse é o cara, né? A mulher fala bom dia, ele tá apaixonado. Dando tchauzinho, ele consegue agradar o coração. Como é que ele sabe disso? Ele agrada o coração dele. Baixa essa bola, velho. Mas surge os problemas, que no total são 3. Primeiro, não uso redes sociais faz alguns anos. É uma, sabe? Parabéns pra vocês. Isso não é um problema. Parabéns. Isso é a solução. Isso é a solução, realmente. É meu sonho. Quando conheço uma garota, passo meu e-mail ou peço o número para mandar SMS. Aí sim. SMS? Ai, gente. Anos 80. Apesar de, 80. Apesar de ter um celular top de linha. Sofro bullying por... Ele botou que é uma maçã. Ah, maçã. O celular dele é uma maçã. Não, não é massa? Que entendi massa. Que era massa. É, que... Massa, que legal. Porque ele botou maçã sem. Pra mim, celular top de linha. Eu achei que ele tinha escrito. Eu achei que ele tinha escrito errado. Massa com CCD. Vamos lá. Sofro bullying por não usar Facebook, Twitter e outras redes para relacionamento. Você que devia zoar os outros que usam, que estão presos é, aí. Exato. Nessa bolha. Vamos falar, gente. Não é um problema. Esse cara já tá ficando legal. Segundo, sou bastante simpático e às vezes acho que isso seja um problema, pois faço amizade com todo mundo que me olha. Isso não é um problema. Nossa também senhora. Não tô entendendo. Até agora, nenhum problema. Só o white people. É que às vezes ele não tem um filtro, né? Fica amigo de qualquer um, entendeu? Esse é que é o problema. Terceiro, ando com o nariz de palhaço, mas não no nariz. What? Oi? Esse cara veio articulado, esse meio. Quê? Vem cá, você bota... meio é um roteiro, vai ter plot twist. Ele anda com o nariz, não é no nariz. O nariz de palhaço ele enfia em outro lugar. Tem o quê? Dedos, né? Tô aqui fazendo... Nariz de palhaço, mas não no nariz. Não, não. E-mail. Mas lê aí. Talvez ele leve no bolso. Bom, é, vamos lá. Pra agradar... pois é. Ele é um engraçadão que bota o nariz de palhaço. Talvez o apelido da criança seja a Carequinha. Vamos descobrir. Acontece que tenho a melhor noite de todas com a donzela. Ela que conheço no dia e fico com a ilusão de que irei encontrá-la novamente. E no final espero e nada acontece. E acho que é por conta desses obstáculos que citei. E 80% delas não utilizam e-mail. E acabo sem contato. E me sinto usado. Depois jogado fora, pois todas agradecem por e-mail e somem. Elas agradecem. Agradecem do e-mail. Obrigada pela foda. Elas agradecem ainda, são educadinhas, poxa. Pois é, por e-mail, né? Pois é, por e-mail. Obrigada. Podia pela não falar foda nada. De domingo, sei lá. Obrigado, sem mais. Sem mais. ATT. É o RSVP, né? É. E aí embaixo vem, esse e-mail é política de privacidade do e-mail. Todas as informações desse e-mail, não sei o que lá. Ele tem que checar se o dele é no reply. Às vezes é isso. Do not reply. No reply, @hotmail.com. Bom, espero que possam me ajudar. Onde encontrar alguém que mande cartas? E possa andar de cavalo comigo. Nossa senhora. Cara, o que aconteceu com esse programa hoje? Ô, gente, sei lá, vira mormon. Sei lá como é que eu lembro daquilo. Não é mormon, aqueles caras malucos? É. Vai pra Goiás, não é o lugar do sertanejo? Meu amigo, hoje em dia... O sertanejo é WhatsApp, meu hoje amigo. Hoje em dia... De repente, WhatsApp pro cavalo? Não sei. Não, o cara quer viver uma vida meu de amigo, aqueles malucos lá. A gasolina como tá, o cara de cavalo tá com vantagem. É verdade. É verdade, é verdade. Nesse século que todos não largam o celular, não saem das redes sociais, quero apenas que alguém seja da idade média e que entenda que sem tecnologia ainda é possível existir o amor, conversar e jogar Magic olhando nos olhos. Ah, meu filho, vai pra floresta, sei lá. É, pois é. Pra floresta. Eu tenho um ponto. Ah. Onde é que ele guarda o nariz? Pois é, não ficou claro. Ai, ai, eu já sei onde ele pode ir, numa praia de nudismo. O pessoal não pode, vai guardar o celular onde? Não tem onde guardar o celular nem o nariz do palhaço, tem né? Como, gente. O nariz tem, hein? Aí, vocês, é, aí que a gente vai descobrir onde ele guardou o nariz do palhaço. Olá, jovens. Me chamo Ricardo, escrevo de Barreiras, na Bahia. Tem problema que o Jovem Nerd lê com essa voz aí de locutor de rádio, e aí a gente já faz um preconceito no cara. Eu já tô odiando esse cara. Eu já imagino o cara com a cara do Jovem Nerd. É. Já perde milhões de pontos. Você falou dessa voz, Ricardo. Rodolfo Ronaldo. O pai dele. Caraca, me desculpa. Espero que seu pai não escute. Até de cat mais caro, seu pai fala assim. Comitantemente. Não obstante, tenho 22 anos e essa não é a primeira história que eu mando. Aí o Jovem Nerd já faz uma outra voz. Ué, vocês estão que é mais broxante. Malandrão, né? Que eu mando. Que virou meio Bob Esponja malandro. Hoje tem, é, Agatha. Uhul! Muito legal! Que derrota, gente! Vocês falaram que tinha que usar voz sexual. Ainda bem que ela tem filha, né? Vai, vamos lá. Tá irmão pra pia que ela tem filha. Só adotando, e hoje gente. Tem. Essa pode ser ou não uma história de fracasso. Ano passado aconteceu algo estranho. Estava eu tranquilo, provavelmente fazendo nada, quando recebo uma mensagem no aplicativo de mensagens. Provavelmente fazendo nada. Já mostrou que veio, vagabundo. Jogador de LOL aí. Jogador de LOL detectado. Quando recebo uma mensagem no aplicativo de mensagens Zap Zap. Nossa, usou Zap Zap, perdeu. Perdeu. Alguém bonito. Que eu não tinha contato e não mostrava foto, falando algumas coisas que poucas pessoas sabiam. Conversa vai, conversa vem, e descobri que era uma amiga da época do colégio, que vamos chamar de Janete. Meu nome é Zumé. Eu não resisto. Mas sigo o Cicletes, os mobiletes. Tem o sorvete até ter sorvete. Dança igual uma sacrete. E fui apaixonado por ela em 2011. Descobri também que uma amiga em comum, que vamos chamar de Vanusa. Nossa. Possuía... Janete e Vanusa, estamos, né, criamos lindo, aí um... Lindo, retumbante. Risonhos. Lindo. É, ela que tinha passado o meu número pra... Né, a Vanusa passou o número pra Janete. Fez a ponte. Nisso tudo acontecendo, fomos relembrando o tempo de colégio. Confessei que na época eu era apaixonadinho. Falamos muitas coisas. Enquanto isso, nossa amiga em comum, a Vanusa, me mandava umas mensagens trocadas com a Janete. Olha aí. Aquele print screen. Ah, no print da... É. Maldade. Era coisa tipo... Ah, mas ele é tão bonitinho. Não acredito que ele tava apaixonado. Eu acho que quero pegar ele. Acho que quero pegar. É, não está certo. Só que teve um leve detalhe. Ela estava casada. Tam, tam, tam. Trago tudo. Mesmo assim, ela veio pra cima. Momentos de carência aconteceram e ela dizendo que estava quase se separando e eu cedi. Marquei com ela na minha casa. Chega o dia, Janete comparece ao evento. Mas estava muito tímida. Conversa de zap zap não rolava mais pessoalmente. Ah, mas zap zap todo mundo... Zap zap é assim, você tá deitado na cama, asqueroso, deprimido, mas tá lá... Exatamente. Camisa do vereador falando que tá de lingerie. É isso aí. Não tomo banho 3 dias, mas... É. Parece que iríamos ficar no 0-0. Passa alguns minutos, nisso, eu resolvo falar com a nossa amiga Vanusa, que foi a cupido nisso. Caraca, ele foi o banheiro? Ele mandou WhatsApp pra outra? Ela tem uma incrível ideia. Abre aspas. Coloca um filme na TV pra quebrar o clima. Eu já me animei logo, peguei o notebook e abri a pasta de filmes locados na internet que devolveria na segunda, ok? Sapiamos a pasta, escolhemos água envolvente que ajudaria o clima. O Galinho Chicken Little. Nossa, ajudou muito. Eita, nossa. Mas, essa aí foi o win. Mas não foi 2 minutos e a gente voltou a se pegar e dessa vez pra valer. Caraca, os caras... Galinho Chicken Little, anota isso aí, pessoal. Nossa. Caraca. Era o céu caindo no filme, a cama batendo na parede. Que isso, quarto. Jovem? Que absurdo. Caraca. No fim do dia... Gente, não deixem seus filhos assistir o Galinho de Chicken Little. Por que tem que assistir o filme? Tem alguma pessoa subliminária, igual o Clube da Luta. No fim do dia, tivemos um final feliz igual o filme. Algumas qual é o final horas... do Galinho de Chicken Little? Não sei. sei, eu não sei. Algumas horas depois dela ir embora, a gente voltou a se falar pelo zap zap, mas ela estava estranha. Passou alguns dias e ela só se distanciando. Em menos de um mês, ela já estava postando foto romântica com o marido em outro aplicativo, o Insta. Ah, se ferrou. Eu fui usado. Ela só queria sexo, depois descobri com a Vanusa que ela tinha ficado com uns 4 caras diferentes naquele ano mesmo, casada, e eu era só mais um. O que você achava, o imbecil? Pensei que O que você achou? Que você era especial? É. A mulher é casada, o que você achava? Otário, yeah, meu. Casada é. That's the one. O que, que ele achava? Isso é interessante, porque é um fenômeno do contracorno, né? Contracorno. Ai, ai, ai. Pensei que teria uma amizade colorida, pensei errado. Porém, nem tudo é tristeza. Hoje estou namorando com uma garota muito mais incrível e a amo muito. Feliz Dia dos Namorados, mas ela não vai escutar isso. Não tá, não. Você tá falando isso pra você acreditar e sair por cima, mas ela nem é tão interessante. Cara, nem tem namorado. Se ela existia, exatamente. Namorada, porém. Tô namorando aqui com o boneco inflado. O cara tem namorado, fica falando das histórias do passado, não. É, provavelmente ele tá agora vendo o Insta da casada. Exato. Ouvindo esse e-mail, achando que superou, amigo. Você não superou nada. Não. Vai assistir Galinha Chiqueleira. Vai. Muito, muito chicken, muito liro aí, meu amigo. Porque se fosse de quem soberbo, teria tido repeteco. Pois é. Chiqueleiro não rola. Tinha que ser um chicken tender, né? Leonardo DiCaprio Silva. Gostei de falar DiCaprio, vai ser assim. Leonardo, 23 anos, camelô, de Mauá, São Paulo. Primeiro e-mail. Todo mundo começou agora no curso de informática. Olha aí. O problema é que a Leila agora tá entregando que não houve Nerdcast. Pegar mal com a clientela. Deixa ela. Deixa a Leila. Ela não precisa escutar, ela também não escuta. Olá, nerds. Apesar da exclamação, este definitivamente não é um e-mail feliz. Minha vida amorosa... Eu vou mudar o tom porque eu quero fazer um tom de loser. Minha vida amorosa é um tremendo fracasso. Poderia ser muito melhor se eu não sofresse da síndrome do bundão. Que isso, Graciânima? Pra começar, o meu primeiro beijo foi com uma prima minha. Sendo que ela negou por anos. Talvez ela negue até hoje. Mesmo sabendo que nós éramos crianças e foi só um selinho. Ah, você não beijou. Selinho tá bom. Não, seu primeiro... Não é uma questão aqui. O problema é se foi o único. Aí você tá com problema. Selinho. Todo mundo dava selinho. Não. Longe de mim fazer você se sentir mal, mas boca vi. Bebê. Bebê. Uma das primeiras histórias de fracassos que tive, das poucas histórias que tive, fui eu correndo de uma mina que eu gostava. Na real, eu gostava mais da amiga dela, mas ela também era show. Ela definitivamente correndo atrás de mim pra me beijar, eu correndo como se nós fôssemos brothers brincando de pega-pega. Pois é, este sou eu. Tá, mas é você com o quê? Com 6 anos ou com 20, né? É, então, não ficou claro. Pois é. O meu maior caso de fracasso foi com uma prima minha. Meu Deus, mas esse cara... Caramba, o cara é um... Família grande, hein? Isso? É Amish? Que porra é essa? É Amish que eu queria lembrar, não era Mormon. Tá bem ali, né? Por anos, fui apaixonado por ela, mas nunca tive coragem de falar nada. Cara, o cara tá no conto do Nelson Rodrigues. Eu permaneci na igreja por muito tempo por causa dela. Por causa dela? O momento ápice do culto era quando os irmãos se ajoelhavam pra orar, e nós dois nos ajoelhávamos lá no fundo da igreja e ficávamos conversando. Nossa, que susto. Todo mundo pensou no pior. Ou no melhor. Ajoelhou, tem que rezar, gente. Já dizia de tarde. Calma, eles só estavam conversando, gente. É. Por favor. Todo mundo lá na frente. Segura na mão. Não. De Deus. E vai. Eles lá atrás. Você viu um Pokémon? Aí, ah, não, Pokémon é do diabo, pastor, não permite. Mano, eu sou tão otário, mas tão otário, que uma vez em um clube de jovens da igreja que a gente foi, ela falou que ficaria comigo. Estávamos eu e uma outra prima. Meu Deus, meu filho! Caraca! Esse cara é muito Amish, cara. O cara vive na vila. É, vive. Vila. Sou família de retirante e colocante. Caraca, retirante e colocante. Cara. Outra prima minha conversando e tal. Quando a minha outra prima perguntou se ela ficaria comigo, eu já me perdi aqui. Ela disse que sim. Mas adivinha o que eu fiz? Porra nenhuma. Fiquei parado, feito uma estátua. Um tempo depois, ela foi trabalhar com meu pai. Meu pai ia buscar ela de carro. Meu Deus, tá virando um Nelson Rodrigues na minha cabeça. Então, íamos eu e ela atrás, no banco. Assim que ela chegava, ela encostava a cabeça dela no meu ombro e dormia. Eu, em vez de encostar a minha cabeça na cabeça dela, ficava lá que nem um otário. Pouco depois, ela começou a namorar. Mas ali no banco? É. Fui até a casa dela. Ela me apresentou ao namorado dela. Até aí, tudo bem, vida que segue. Até que o filho da puta me fala: você manja de edição de vídeo, né? Eu queria fazer um vídeo de namoro pra mim e pra sua prima. Nossa, eu achei que iria pedir pra editar alguma coisa. Eu também. Achei que ia pedir. Ah, queria editar aqui um. É, eu também, achei. Umas brincadeiras aqui. Eu também. Não foi light. E eu sou tão otário que eu acho que teria feito de graça. Hoje em dia, ela já tá casada e torço pela felicidade dela. Só dela. Nossa. Ah. É um pouco triste. É um pouco triste. Mas como não acredito em nascidos um pro outro, predestinados, hoje levam numa boa. É, ainda mais quando é nascidos na mesma família, né? Cara, sai da sua família. Vai pra... Sai dessa família. Sai pro mundo. Vai pro mundo. Essa família tem tanto prima que eu acho que ele nasceu de uma prima com um primo. Sai da fazenda. Pega o cavalo e vai pra cidade. Porra. Pega essa charrete, meu amigo, e vai viver. Ai, meu filho. Joga o seu crachá fora. Mais um desses pouquíssimos casos que tive foi quando a mãe de uma menina chega pra mim e fala: se você não fosse tão sumido, você seria meu genro. Foi tipo do nada. Ela trabalhava aqui em casa há pouco tempo e a filha dela tinha vindo aqui em casa umas duas vezes. Eu só cumprimentei e tal. Mas como eu sou um pouco tímido, um pouco, meu anjo. Às vezes eu passo a impressão de que estou oculto e não consigo desenvolver. Tipo o Azaghal? Azaghal é pura timidez. Parece que tá puto, é só timidez. Eu acho que é o contrário. Parece timidez, mas ele tá puto mesmo. Eu acho. Ele é tímido? Não, ele tá só puto não mesmo. Não vejo desvantagem nenhuma. Mas como eu já deixei bem claro de que eu sou um completo otário, hoje fico pensando nas milhares de respostas que eu daria como: pois é, traz sua filha aqui em casa mais vezes pra eu conhecer ela. Que a mãe vai achar lindo isso. Caraca, nossa, que realmente, ainda bem que você só pensou nessa hora. Ainda bem, meu querido. Ah, traz a tua filhinha aqui. Nossa senhora. Que doença. Você é muito esquisito, você é muito esquisito. Você é muito estranho, cara. Realmente. Eu seria um bom genro, né? Não fala isso. Ou qualquer coisa seria melhor do que só dar uma risadinha sem graça. Não, a risada foi melhor. Você acertou na mosca. Exato. Não fantasia a derrota. Mantenha o sucesso. É isso. Fica calado. Poeta. Vai, poeta. Nossa, atualmente, procurar uma moça pra ser minha ADC no LOLzinho. Nossa, o que é geração ADC? LOL é isso aí mesmo. O que é ADC no LOLzinho? Geração LOL, gente. A gente não entende nada. Geração LOL. A gente tá vendo a derrocada. Mas o que é minha ADC no LOLzinho? Ah, não sei. Qualquer coisa. Bonequinho com faquinha na mão, sei lá. Com espadinha. Não sei. O que é ADC no LOLzinho, Jovem Nerd? Não sei nesse detalhe, não. Deixa eu perguntar pro Amanda. É alguma posição de... Minha ADC no LOLzinho. A Zagal tá ligando pro Amanda. Ele não atende celular nunca, porque tá jogando LOL. Ah, é verdade. Seria. Se atender, vai ser um milagre. Carregador, que sim. Alô? André? Milagre. Oi. Que é ADC no LOLzinho? ADC é carregador de dano físico. É o atirador que fica na rota inferior. Olha isso. Olha isso. Não tô porra nenhuma. Então ela quer que ela fique na rota inferior. Olha, seu tarado! Que o ADC faz? ADC é o atirador. Ele se posiciona na backline da teamfight pra ficar causando dano à distância. Olha aí, só na backline. Chamando a menina de pistoleira. Valeu, obrigado. Boa ou seja, ele queria uma dedada, é isso. É isso aí, pessoal. É isso aí, a descendo o LOLzinho, o fio terra, amigo. Só na backline. Começou no backline. Bom cintaralho, né? Mas esse é um e-mail pra outro Nerdcast. Quer dizer, pra outro tema. Por favor, sei que sou um completo otário, mas peguem leve. Tarde demais, bebê. Pede pra pegar leve no final. Olá, senhores e senhoritas. Ah, gostei do senhorita. Eu também. Já gostei. Deve. Já ganhou um ponto. Podem me chamar de Major Bacon. Bacon? Ganhou mais um ponto. Porque ou você gosta ou você tá errado. É ladeira acima aqui. Venho por meio deste e-mail fazer duas coisas juntas. Contar minha tragédia grega, que chamo de vida. Vocês são dramáticos, né? E dar um conselho para os nerds e as nerds do Brasil e do mundo. Particularmente, acho que é do Brasil, né? Porque não... É, pensa pequeno aí. Você tá muito... Comecemos pelo topo. Os chifres. Começou bem, começou afiado. Começou afiado. Vamos lá. Em assunto de defesa de Minotauro, eu me destaco carregando 5 pares bem recebidos. Nossa. Bem recebidos. Bem recebidos, porque ele merece. Eu sempre fui nice guy com minhas namoradas. E isso sempre me rendeu uma fama de trouxa. Porém, que me fizeram crescer e outras vezes regredir. Cresceu foi o chip na tua testa, mesmo, queridão. Não que eu seja escroto, só apenas deixei de ser trouxa. Uhum. Foi aprendendo com a vida. Foi aprendendo, tropeçando no peso da cabeça. É. O caso que mais se destaca... Pode falar o nome, ele não falou pra não manter nomes. Então, o caso que mais se destaca foi com a Tainá. Uma nerdinha linda, de uma cidadezinha vizinha, a qual namoramos 5 meses. Porém, ela era uma grande, incluir um xingamento adequado. Não sei qual é o xingamento adequado, não sabemos, né? Quem é babaca? Ela era uma grande mulher. Porém, vamos para a parte que interessa. Ela havia sofrido um acidente e ficado na cadeira de rodas durante 3 meses sem poder fazer nada. Então, um namoro de 5 meses, 3 meses. É. 3 meses pra nascer cura. 3 meses sem cura. Então, você namorou 2. É. Ela o tempo todo falava pra eu ir procurar outras mulheres. E eu, nice guy que era, nunca deixei de sair do lado dela. Eu achei que ele falou, eu, nice guy que era, beleza. Não vou dizer não, né? É, não, não vou contrariar. Foi bonzinho. Ficou do lado dela. Assim que ela se recuperou, foi tudo maravilhoso. Um dia, ela foi a uma festa dizendo que ia até a casa da avó que estava doente. Nossa, chapeuzinho vermelho. É. O velho conto da chapeuzinho. Vou visitar a mamazinha. Ela foi lá, minha filha, ser comida pelo lado mar. Chapeuzinho foi ver a chapeleira. Eu acreditei até que por volta da meia-noite recebo uma foto no celular. Um amigo que estava numa balada, na mesma festa que ela supostamente não ia, me mandou uma foto dela pegando o ex-namorado dela. Tava lá com o Lobo Mau. De cadeira de rodas? Ela já tava curada em nome de Jesus. Hoje em dia é isso aí, todo mundo tem celular. Ela foi visitar a vovozinha. A vovó tava na balada, gente. Então, é isso que eu tô preso nesse detalhe. Um dia ela foi a uma festa dizendo que ia até a casa da avó que estava doente. Era tudo no mesmo estabelecimento. Aí, na hora, o sangue do cara subiu. Apenas subi em minha moto e voei até a festa. Paguei 120 temers. Ah, que otário. A vida do babaca. Pra entrar na festa. Não é? Que ela foi raivoso. Filha da mãe! Aí sentou na moto, né? Aí acelerando, raivoso. Aí chegou lá, parou a moto. Né? Aí tem que estacionar devagarinho, assim, né? De resinha. É. Num monte de motinho. Aí ele vai, putaço, até a porta. Aí entra na fila e fica esperando. Não, e a mulher falou, tá acompanhado? Não, então paga inteira. É. 120 reais. 120 reais. 50, 60, 70. Ah, mas ele entrou na festa e pegou os dois no flagra. Aí sim. E desapareceu. Porra, que... Ele chegou. Ah! e jogou uma bomba de fumaça e desapareceu. Caraca, o cara pagou 120 contos pra dar um flagrante. E desapareceu. Se fosse na época do ouvinte Agenor, que não tinha coisa de mandar foto, mas ele recebeu uma foto, não precisava. Ele queria um alvivaço. Ele queria um alvivaço. Ele chegou lá e falou, alvivaço! Eu sabia! Não era montagem. Otário! Aí procurei a melhor amiga dela. Na festa? É, não sei. Ou no Upside Down. Na festa. No Upside Down. Ele procurou a melhor amiga dela na festa, que e a amiga estava bêbada. Olha, que conveniente. Aí a história começa a ficar fantasiosa. E ele falou que sabia que a amiga estava afim dele há um tempo. Já não era tua amiga assim. E aí beijei a amiga dela na frente dela. Nossa, que fantasia. Que fantasia, né? Quis as duas brigarem ali feio. Tirei o cara trouxe a amiga, pegou a amiga lá no canto do bar. Até parece. Puxou ela lá pro outro lado onde os casais estavam ficando. Aí, pegou a amiga na frente. Elas brigaram feio e ele tirou uma foto das duas se pegando lá, se batendo lá. Catfight? Cara, que ridículo, que ridículo. Nossa, como você é escroto se isso for verdade. Isso, nada te protege. Não é verdade, é só fantasia na cabeça dele. É uma criança de 13 anos. Tá lá jogando LOL, tadinho. Porém, me senti horrível de ter feito isso algum tempo depois e me arrependo. Mas fica aqui um conselho. Olha o conselho para o mundo. Nossa, começou. Conselho do louzeiro. Fala a voz da experiência. Não sejam nice guys. Sejam românticos, mas não sejam trouxas. Em hipótese alguma, não tentem se vingar, pois acreditem, isso não alimenta nada saudável em sua vida. Olha, He-Man, não precisa de lição. Tem que falar um negócio pra esse cara. Essa dor na sua bunda é que você é um pau no cu. Gente do céu, eu vou usar isso pra vida. Fica à vontade, tá liberado. Heart free. Meu Deus do céu mesmo. E o senhor, a tolerância tá baixíssima. Tá baixa, tá ficando difícil, gente. Nós estamos ficando mais amargos. Cada vez mais. O Azaghal tem que escrever um livro que chama Autoajuda, e aí vai estar embaixo pequenininho, de cu é rola. Pra passar a mensagem pra essa juventude aí que precisa de uma resposta. Eu achei um excelente. Posso usar? Claro que sim, royalty free. Começa a escrever agora. Chapter 1. Tô sentindo essa dor na bunda. Aí na outra página. É uma frase por página. Tá sentindo essa porra, o cara vira a página, é que você é o Paulo Tudo. Exatamente. E o prefácio tem que explicar direitinho que você escolheu fazer uma frase por página pra tirar dinheiro de quem é otário, que tem que mais se fuder. Caraca, sério, isso é um livro. Isso é um livro, isso é um best-seller, gente. Vai sim. Trabalhar nisso. A capa é escrito autoajuda, aí um polegar fazendo joinha. De cu é rolo. Vinícius Alves. Lambda, lambda, lambda, senhores todos poderosos da Santa Reconciliação. A gente já reconciliou alguns, gente. Já? A gente normalmente tá pegando bem pesado. Vacilão aqui não dorme, não. A gente tá precisando de um tijolinho no céu, vamos lá. Já dando tijolada no saco dessa galera. Ai, gente do céu, vamos tentar fazer o tijolo, bem. Agatha. Sem ver quem. Já dizia o grande Chong Li, o tijolo não revida. Necessito grandemente de vossa ajuda para voltar com Juliana. Após 2 anos e meio de namoro, cometi um leve escorregão, caindo em um bait de internet. Ih, garoto. Foi garoto. Certo dia, uma mulher toda malhadona me seguiu no Instagram. Deu cara, like. Eu já imagino a Xena, sabe? Também. Com roupa, né, de metal. Né? Franjinha. Biquíni, né? De metal. Franja. Franjinha que ela fez. Ou a feiticeira, na época que ela tava com a cara do He-Man, lembra? Nossa. Vendendo enceradeira, né? Toda malhadona. Malhadona. Vendendo enceradeira. Deu like em várias fotos minhas e mandou mensagem. Nossa, é cilada, Bino. Você caiu no golpe do vários likes. Levantou o ego, né, do garoto. Fui pesquisar pra ver se não era um fake. Uhum. E era uma pessoa de verdade. Era sim. Achei estranho. Sempre é alguém. Sempre é alguém. Talvez ele não seja aparecido com a foto. Mas o Watson da IBM ainda não tá fazendo isso não, mas um dia vai. Achei estranho, pois nem quando estava solteiro algo parecido aconteceu. E comecei a desconfiar que era alguém armando pra mim. É, que era o João Kleber. E era um cara chamado Armando. Encarei o desafio e decidi dar trela pra ver se descobria. Ele tava namorando, é isso? E aí foi dar em cima da sarada. Chegou a Xana. Pois é, ele falou que foi Xana, um escorregão, né? Xana. Ele tava namorando. Cara, otário demais. É, deixa eu ver. Ele tem cara que não perde uma oportunidade de ser otário, né? Encarei o desafio e decidi dar trela pra ver se descobria, ou se né, ou a pessoa revelasse. Entretanto, nessa trela, acabei me aprofundando. Mas sempre frisando que namorava e que jamais rolaria qualquer coisa. No final, dei um basta e disse que sabia que era alguém armando pra mim. Então, peraí, ele tava dando trela o tempo todo. Não, não vai rolar nada. Eu namoro. Quebrou muito ladrilho nesse Instagram. Mas isso, era a Xana, gente. A Xana Guerreira. Era muito protetor de tela. Né? Toda semana um protetor de tela novo no iPhone. Caraca, que idiota. Mas ele, né, sabia que era alguém armando. Como sei que Juliana ficaria uma fera se visse a conversa, apaguei e vida que segue. Quando foi mais tarde, Juliana me ligou nervosíssima e mandou o print da conversa. Ah! Porém, não era a conversa completa. A malhadona enviou apenas os prints da parte que dei trela. Nossa. Não tinha nenhuma... Busted! Bem feito. Não tinha nenhuma parte que eu dizia sobre o namoro e que não faria nada. Cara, não interessa. Não interessa. Ah, eu quero te pegar, quero fazer acontecer. Mas eu sou teu namorada e isso aqui é só... Exato. Exato. Sabe, não adianta, meu amigo. Vou te falar, cara. Vou te contar. Ele acha que isso é melhor. É tipo aquelas piadas de Simpsons. Eu vou te pegar toda no motel. Aí embaixo, é o que eu falaria se eu não estivesse namorando? Eu te comeria inteira se não tivesse namorado. Exato, aí ela pega. Ah, que bom, ele é fiel. Qual o tempo verbal? Tá no futuro do pretérito? Comeria. Eu te comeria ou te comerei? Ou eu como? Comer-lhe-ei. Comer-lhe-ei. Michel Temer falaria isso. Nossa, que nojo. E olha que ele tem um livro de poemas, né? O Michel Temer? É. Comer-lhe-ei. Marcela, comer-lhe-ei essa noite. Lave-se. Lave-se. Outrora, pensei em ti. Caraca, livro de poema do Temer, meu. Ai, que inferno. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados é você. Não, tem um poema que o Temer fez pra Marcela. Ah, vamos ler, por favor. Podemos ler, a Leila pode ler. Vamos ler. Gente, isso é pra acabar com o Dia dos Namorados. Tem que acabar com o Dia dos Namorados. Nunca existiu. Vai, termina de ler aí o vacilo do cara. Agora eu acredito que existe o capeta mesmo. É. Ele tá junto com o Temer. Tá junto no Nerdcast com o namorado. Vai lá, Temer. Então, Temer engasgado. Juliana termina. Marcela! Você comeu! Dá bala aí! Dá pra filha, Marcela! Ele tem a voz meio de pato, né? Ele tem uma vida demônio. Merle, ele tem uma voz meio esquisita. Né? Ele tem voz de empresário paulista. Aquela voz. Tá com aquela voz de Luciano Huck? Exatamente, né? Ele vira demônio. Por favor, a gente tem que depois. Vai. Juliana terminou comigo e sofri demais. Fui ao fundo do poço. Cavei o fundo e cheguei ao centro da terra, de tão péssimo que fiquei. Encontrou o capeta? Encontrou o Temer lá? Abraça aí. Recitando o poema. Encontrou um abraço. Tentei de tudo, senhores. Tentei diversas formas de me redimir e me desculpar. E por isso venho a vocês para ter mais uma opção de ferramenta de reconciliação. Vamos lá, tenta a tua sorte. Gira a roleta. Mais uma do livro que você só encontra. Ai, ai. É, então. Mas o que, que ele quer? É isso? Voltar com a Juliana. Quer voltar, quer que a gente ajude. Ah, meu irmão. Ele disse que foi o primeiro e último vacilo. É. Ele só fez pra descobrir quem estava aprontando isso, e gente. Quem era? Quem é que estava aprontando? É, entendeu? Era a Xana Guerreira. Cara, isso não é pretexto. Isso não é desculpa. Eu só quero descobrir quem tá fazendo isso. Não adianta. Caraca, não tem como te ajudar. Vou ficar na banheta 3 meses conversando com a gostosa do Instagram pra ver quem é que tá querendo pegar essa peça? É, ridículo. Não temos como te ajudar. Não, lê aí o final aí, mesmo ver. O final, peraí. Sei da minha cagada. Sei da minha cagada, mas acredito que ela também foi muito impulsiva pra terminar sem querer me ouvir. Tinha uma evidência. Cara, ele tá igual político mesmo, né? Ele nega até o fim, né? O cara foi pego com o Instagram na mão. Instagram na mão. Cara, não tem como. Mas a falta que sinto de nós me apunhala diariamente. Acredito que com vossa ajuda ela possa me ouvir. Por favor, me ajudem a voltar com Juliana. Não tem ajuda, Juliana. Tá certa, Juliana. Tá certa, Juliana. Tem que acabar com o namoro. Maravilhoso. Tem que acabar com a galhada. Vamos terminar esse e-mail com o poema do Michel Temer. Que é isso que você merece. É, porque ele já foi, cavou até o inferno e tá lá agora, abraçando o Temer. Juliana. O Temer diria, na vozinha dele, que esse é um relacionamento, todo um relacionamento tem que ter diálogo. Ele fala, parece que fala diabo. É que ele fala rapidinho no final, né? Todo relacionamento tem que ter diabo, né? Ele fala assim. É, mas ele tá falando diabo. A gente que acha que é diabo. Vocês querem ouvir Temer 18 mais ou Temer amorzinho? Não, 18 mais. 18 mais. A gente quer o Temer que fode o Brasil. A gente quer isso. Temer que bota pra fuder. Temer bota pra fuder. A gente quer Temer Saramago. Que é o Temer diário de minha putas tristes. Esse Temer que é. Que é o Temer sem escovadas antes de dormir. O livro do Michel Temer é chama Anônima Intimidade, está à venda na Nerd Store. Infelizmente não tá. Ainda dá tempo. Dá tempo, corre aí. Caraca, né? Você tá vendendo o livro do Temer. Você dá o título dos namorados. Né? Não, seria pra acabar. Caraca, esse é o melhor presente dos namorados. Que é uma piada tão maluca. Isso é sensual. Isso é mesmo uma piada de mau gosto. Imagina o presidente numa poltrona de couro, cor castor, acariciando um gato imaginário. Aquele gato pelado, gato pelado. Não, acariciando um dog alemão. Imaginário. De três cabeças. A gente podia fazer uma promoção aqui, comprar presente de Dia dos Namorados acima de, sei lá, R$150 e ganha o livro do tempo. Eu acho. Vai, Leila, manda ver. Segurando um copo de uísque, uma lágrima escorre na bochecha esquerda. Michel Temer, em Vermelho, poema para Marcela, diz: de vermelho, flamejante, labaredas de fogo. Olha aí, inferno. Ele já começou no inferno. Já começou no inferno. Começa no inferno. Já começa no diálogo. Diálogo. Tem que ter diálogo. Vermelho flamejante, labaredas de fogo, olhos brilhantes que sorriem com lábios rubros, incêndios, tomam conta de mim, minha mente, minha alma. Tudo meu em brasas. Aí vem o duplo diabo. É o diálogo mesmo. Meu corpo incendiado, consumido, dissolvido. É enxofre. Finalmente, restam cinzas que espalho na cama para dormir. Cachorro. Nossa, amigo demônio, cara. Cara, um caixão, a descrição do caixão sendo cremado. Será que isso ele fez pra mulher dele? É isso mesmo. Pra Marcela? Espalha isso. Cheio das homenagens. Espalha isso. Cinzas pra dormir. Eu durmo em cinzas. Cinzas pra dormir. O poema Embarque também. Acabou? Era assim que acabou? É. Acabou nas cinzas. Acabou ele tacando o fogo. Não, ele espalha é as cinzas da cama, espalha as cinzas da cama e vou dormir. Caraca, as cinzas dela. É, cinzas de Marcela e vou dormir. Boa noite, Brasil. Fiquem com o meu sorriso. Registre o meu sorriso. Registre meu sorriso. Tem um poema aqui que ele fez pro Brasil. Nossa. Ah, esse Embarque esse pro Inferno mesmo. Esse é 6 anos. Esse ele fez pro Brasil. Embarquei na tua nau. Na tua nau? Embarcou mesmo. Caraca. Embarcou mesmo. Entrou no Brasil pela nau. Entrou, pela isso. Porta dos fundos. Embarquei na tua nau. Sem rumo, eu e tu. Tu, porque não sabias pra onde querias ir. Eu, porque já tomei muitos rumos sem chegar a lugar nenhum. Não é pro Brasil, não, mas assim, podia, né? Não, é total pro Brasil. É. Principalmente que ele embarcou no anal de todo mundo. É. Exato. O Brasil foi curto e grosso, sem cuspir. Sem cuspir. Com arame farpado em volta. Olá, nerds. Meu nome é Juliana, mas vocês podem me apelidar de Judy. Tenho 31 anos, engenheira química e sou de Aracaju, Sergipe. Vim compartilhar com vocês minha jornada no mundo digital para arranjar um amor. Aos 27 anos, estava cansada dos homens da minha cidade. Machistas, não sabiam conversar e desinteressantes. E minha filha, e é, chama mundo. Ah, é? Tem que ir pra outro planeta. Não é só pra sua cidade não, amor. Tem que se mudar pra lua. Então, um dia dei um basta na minha situação solteirística. E como nerd que sou, decidi expandir os meus horizontes sem sair do conforto da minha casa. Me inscrevi em todos os sites de relacionamento disponíveis e iria arranjar um namorado de qualquer forma, não importava qual parte do mundo ele estivesse. Tive a oportunidade de conversar com gente do mundo todo, inclusive homens de lugares exóticos que eu nunca pensaria que fosse conversar um dia, como Bermudas, Uzbequistão, Argélia, Turquia, etc. Primeiro me inscrevi no Beautiful People, site que você envia suas fotos, os usuários classificam a sua beleza e julgam se você pode participar ou não da rede social. Cara, que legal! Nossa! Dá vontade de baixar pra eu saber se eu sou feia ou não. Vamos, ai, gente, eu não quero nem tentar. Será que a comunidade julga que você pode entrar no Beautiful People? Ai, tá fazendo propaganda. Ou seja, um site com pessoas nada superficiais, só que não. Fui aceita. Você é bonita, parabéns. Ela deu uma cagada na nossa cabeça agora, né? Deu uma cagada fodida. Gente, cagada. Ela pode ter mandado uma foto fake. Como todo mundo nesse Beautiful People manda. Afinal de contas, pessoas bonitas não tem inteligência pra julgar. É só Beautiful Fakes. Só tem não, gente, mas esses sites, sabe que esses sites facilitam as pessoas? Porque eles fazem umas filtragens, tudo que a pessoa, né? Eu já namorei um menino pelo Par Perfeito, deu super certo. Super. Quem fujoca? Não foi. Não foi, ele não é o Ken. É outro menino. Gente, mas... Para, quem é? Gente! Ai, tá bom. Neymar. É. Não, mas Neymar. Não deu certo. Tá bom, Neymar. Mas é sério, gente, porque isso filtra várias coisas. Se gosta de cachorro, se não gosta de cachorro, se gosta de que tipo de filme. Quantas vezes você já usou para beber água? Não, eu não tive a oportunidade, mas, gente... Isso... Nunca é tarde pra se conversar. Foi uma amiga minha. Foi uma amiga minha. Não, tá só na amamentação. Gente, é sério. Casal liberal, outra coisa, né? Jovem Nerd no Tinder e a Agatha no Par Perfeito. Tá certo. Só... Não tem que julgar mesmo, não. Nunca vão poder chamar vocês de esquerda porque vocês são um casal liberal. Exato. Gente, não somos liberal, não. Que é isso? Não, tá no perfil dela no Par Perfeito que ela não é liberal. Pois bem, fui aceita e o primeiro que veio falar comigo foi um cara de Dubai que estava morando nos Estados Unidos. Um shake? Eu não sei o que, que é mentira aí. Eu tô tentando entender. Shake é uma balaia. Eu tô tentando entender se a mentira é o cara que é mentiroso ou ela que fantasia isso tudo, mas vamos lá. Não, é o cara. O cara, eu sou, né? Sou do baiano. Sou do baiano. Eu moro nos Estados Unidos. Tem Estados Unidos e Sobral lá no Ceará. Então. E ele é do baiano. É. Me pediu o Skype, dei o Skype, começamos a conversar. Só que de repente, o cara começou a dançar na frente da webcam e fazer striptease. Em Dubai? Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu estava séria, mas por dentro morria de rir. Da forma que o cara estava sendo ridículo. Peraí, mas assim, você estar séria não ajudou em nada. Não. Oh, gente, mas isso é um turn-off. O cara fica fazendo striptease no Skype. Aí é feio, gente. É feio você dizer que mora em Dubai, que é dubaiano. Mas ele mora em Nova York. Tá em Nova York, mas dançou na época. O cara quer começar a fazer striptease. Ah, gente. A gente não sabe como é que tava a conversa também. Ai, mas sei lá, né? Ela deve ter dito, ah, eu adoro, sei lá, menudo. Dançar, sem parar. Soube, desce, como quiser. Pula. Olha, o Zagal tá mais. Olha, ele sabe toda. Como eu. Vem cá, você já dançou em frente à webcam? Não sei. Tu falou que é do baiano? Mandou menudes. Não, menudes. Manda menudes. Ela pediu um menude e ele dançou. Meu Deus do céu. Eu estava séria, mas por dentro morria de rir da forma que o cara estava sendo ridículo. Ele olhou pra minha cara e perguntou se eu estava gostando. Eu disse que não. E quando ele ia tirar a última peça de roupa, vocês já devem estar imaginando qual é esta. A meia. Meias? Meias. A meia. Sempre a meia. O turbante? Turbante. Fechei a janela e bloqueei o tarado. Ah, minha filha, só agora. Pois é, ela esperou. Outro gringo maluco que eu encontrei foi quando me inscrevi. Cara, eu já tô triste porque eu tava envolvida com esse cara. E agora que eu lembrei que tem outros sites. São vários, ela tá. Esse cara, o menudo, era do Beautiful People? Beautiful. Era do Beautiful People. É. De repente a gente encontra com ele quando a gente abrir nosso perfil. Vamos procurar lá, Dubai. Eu quero ver esse show, eu tenho direito. Imaginando o shake de Dubai dançando menudo em Nova York. Só de meia. Um apartamento com vista pro Central Park. Foi quando me inscrevi em um site para estrangeiros que procuravam mulheres latinas solteiras. Caraca, nossa! Que é isso? Caraca, tem uma parada. Caraca, de isso aí chama escravidão, não é? Escrava branca? Sim, chama. Chama a novela Salve Jorge. Mulher, tu não pode reclamar dos caras machistas, não. Tu só entra em rede social que, né? Que é pra matar. Mas é, gente. Mulheres lá de fora. É você que financia essa merda. No começo, achei que era um site normal pra conhecer pessoas. Uhum. What? Porra! Mulheres, procura-se mulheres escravas latinas. É. Pois é. Ponto eu... com. Só que ia ser bom. Porra. SalveJorge.net. É. Comecei a conversar com um jornalista canadense de 26 anos, muito simpático. Impossível. Você tem cara de fanfic. Não é fanfic que eu já vivi umas dessas. Muito simpático, mas tinha um problema sério. Nunca me mandou uma foto sequer. Então... Ele me disse que era muito parecido com o Jason Statham. Ah! É assim a pronúncia? Eu sou. Statham. Tem que ser meio Temer. Tem que dar uma possuída no Jason final. Conforme o Facebook, a senhora Jovem Nerd parece a Shakira. Nossa senhora. Já viu aquele testinho de quem você parece? Não, eu faço teste que eu não quero Angelina que a Brand... Jolie. Aqui. Tá vendo, gente? Estamos vendo. É só falar qualquer coisa. Abre a boca e fala merda. Eu pareço o Jason Statham. A gente pode abrir a boca e falar merda. A Mônica deu, que parecia o Wesley Safadão. Vocês estão fazendo esses testes, putz grila. Tá todo mundo no Cambridge Analytics. Logo você. Ai, gente, eu faço mesmo. Todo mundo tem todos os meus contatos que se fosse. Você que tá financiando essa merda. E nunca me mandou uma foto, visto que, segundo ele, trabalhava no serviço secreto do governo. Nossa, True Lies. True Lies, tudo lá. Parece verídico. Caraca, nossa. Mais verídico que isso, só Pablo Vittar roubando o caminhão pra sequestrar o Lula da cadeia. Roubando um caminhão de gasolina. É. E a idiota que acreditou, mulher te valoriza. É. Mas tô falando, as mulheres, as pessoas acreditam, gente. Existe uma chance dessa menina não ser mulher, só pra... Depois de conversarmos aproximadamente uma semana, obriguei ele a me enviar uma foto e disse que, se não me enviasse, o bloquearia. Gente, que tal mandar ele ligar o Skype? Se isso for verdade, ele essa história, ver... o nível de carente desses dois é over 9000. Porque a mulher tá querendo acreditar que tá conversando com o Jason Statham canadense. E o cara, secreto, a gente secreto. E o cara, o Jason Statham canadense, tá tão desesperado que tá, né, tentando qualquer coisa no site de escravas latinas. Eu espero que ele tenha enviado a foto do Pikachu. Me envia sua foto agora. Eu espero que ele tenha mandado a foto do Jason Statham. Pica, pica. Ele é fantástico. Pica, pica, pica. Gente, não. Tchum. Ele é muito mentiroso golpista, vamos ver. Gente, eu tô achando essa mais bizarra que a Sessão Bizarros. Tá, essa tá. O nome desse site é mentirosogolpista.com. Querendo escravas latinas. É. Prontamente, esta pessoa me mandou uma foto. Era um velho de 70 anos, de bigode, óculos escuros e boné. O cara abriu o jogo, entregou? Olha, coitado. Ele tava, né? Deu ultimato e ia bloquear mesmo? Nossa, o cara tava muito carente. Tadinho. Do velhinho. É que ela disse que bloqueei o velho estranho e saí daquele site esquisito, triste, quase sem esperanças. Se o cara se abriu, ela tinha que ter dado uma chance. Ele... O cara baixou o escudo. Ele ficou sem a escrava dele. Ficou sem a escrava lá. Eu acho que todo homem que tem bigode merece crédito. É, mas é. Apesar disso, conversei com gente legal também, principalmente no eHarmony, site mais sério. Caraca, ela tava virando longe mesmo, né? Ela tá virando no Brasil, não tinha um pai perfeito. Não. Ela tava international. É. Você sabe que tem padaria também, né? Tem outros rolês, assim, que tem gente. Site mais sério, o eHarmony. Como que eu pronuncio isso? eHarmony, né? eHarmony. O ruim é que era pago. O ruim? Porra! Tentando em site quer... relacionamento gratuito? Caraca! Não tá nem esforçando mesmo. Meu Deus do céu, caraca, gente. Procura escravas latinas. Nossa, porra, de graça. De graça. Peraí, mas o Beautiful People é gratuito? Aparentemente sim. Agora eu vou me inscrever, então. Você vê que não tá fácil a questão de Dubai, não tá tão assim confortável como a gente acha que é. Beautiful People. Pois é, essa galera de Dubai. Não... Então, esse Beautiful People não é só pra você. Ah, agora entrando no Beautiful People aí. A cara da foto. Vai tomar. Quero ver se é gratuito. Ah, então também vou ver agora se o Tinder é gratuito aqui. Jovem Nerd sabe, pergunta pra ele. É, o Beautiful People tem ofensas gratuitas pra quem não é bonito. O site é brega como a gente espera que seja. Chave dourada. Cadê? Chave dourada. Eu vou entrar depois. Vote nos membros aspirantes. Aí tem aqui, ó. Nossa, mas é só foto fake. Olha, é só foto ali. Fake, caraca. Olha aquele ali, é o Ken. Ken, sei Ken lá. Mano. Ken humano. Ken humano. Nossa, é só foto, banco de imagens. É só banco aqui, de imagens. Aí tem, vai de beautiful. Deve ter ali embaixo, get images, deve ter embaixo escrito. É só foto. Caraca, a foto da primeira garota é com cabelos voando de modelo. De shampoo. Não, e tem, ó, você pode votar do desde beautiful até absolutely not. Ô, gente, que absurdo. Absolutely você... ugly. Caraca, cara. Eu achei que fiz desde o Beautiful até o Pipo. Povo. Beautiful ou Pipo? Povo. Bonito. Povo de Deus. Bonito. Gostava também de trocar a minha localização do Tinder para diferentes países. Foi muito divertido. Os irlandeses e australianos eram muito engraçados e gentis. Já na Espanha e em Portugal, não foram muito bons para mim. Uma vez que os homens não gostavam de conversar e só mandavam nudes. Olha aí! Espanhol estourado, português estourado. Caraca, cara. Em Paris, foi um dos piores lugares, visto que os franceses ficavam furiosos. Só peraí, antes de você continuar, não existe em Paris, porque ela nunca foi. É, mas ela tava só testando No devaneio dela em estar em Paris. Não, ela procurava pessoas dessa região. Porque ela fala assim, em Paris foi mais estranho. Parece que ela tá andando na Champs-Élysées. Exato, flertando com as pessoas na rua. Comendo macarrons. Eu fazia isso no Periscope. Eu visitava o mundo inteiro através do Periscope fazer amizades. Gente, aquele chat. Mas ainda bem que passou, gente, né? Ainda existe aquele chat roulette? Olha, Agatha. Chat roulette, né? Era chat roulette. Só roulette. Caraca, isso existe? Que? Gente, porque isso foi, né? Uma febre. Foi. Não sei, Agatha. Foi. Acho que você abandonou, não. Não vingou. Ah, gente, a gente entrou, lembra, pra ver como é que. Aê! Gente, a gente não entrou pra isso. A cara de peso do Jovem Nerd paga todo o meu sofrimento. A gente não entrou pra isso. Todo o meu trabalho, minha noite mal dormida. Esse momento maravilhoso. Feliz dia do namorado pra todos. A gente entrou pra ver. Não, era engraçado. Só no rolete. Só no rolete. Olha, o cara consegue nem falar, mano. Olha a cara do A voz não sai. Entrou pra ver como é que era. Ô, gente, todo mundo entra pra ver como é que é. Saiu. Não vamos entrar. Julgar. Já dizia Rick, don't judge. Ô, gente, vocês nunca entraram no chat roulette pra ver como é que era? Ô, gente, pode se entrar em qualquer lugar pra ver como é que é. Já entrei numa igreja evangélica na Galeria Alaska, gente. Não tô jogando ninguém, mano. Só pra ver como é. Exato. Só pra ver como. Ô, gente, mas isso resolve o problema, que a pessoa já vê de cara o que, que é, entendeu? É. Fica rodando o mundo. Adivinha onde que eu tô? Adivinha que aba que eu abri? Chat roulette. Ele existe ainda. Ainda não. Caraca, pensei que você tava no Mulheres Latinas. Escravalatinas.com. Eu sou escrava latina. Não, agora tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Vamos lá. Em Paris, foi um dos piores lugares, visto que os franceses ficavam furiosos quando descobriam que eu tava no Brasil e queriam me dar uma lição de moral por ter enganado eles. C'est la merde! Liberté, égalité, c'est manqué. No final, eu consegui o que eu queria. Um namorado. Como? Aonde? De qual localidade? Como? Pois é. Em 2015, conheci no Tinder um alemão. Só que ele estava na minha cidade e ia embora no dia seguinte. Nós não nos encontramos naquele dia, mas a nossa ligação era tão forte que falávamos todos os dias. Até que esperamos um ano para nos conhecer. Ele veio pro Brasil novamente. Ano passado, eu fui visitá-lo. E nesse ano, ele vem para conhecer a minha família. Olha. Olha isso, Hans Gruber. Bem, vocês conheceram um pouquinho da minha história com um final feliz. Sim, aconteceram muito mais coisas malucas, apesar dos perigos que a internet pode proporcionar. Fantástico. Parece reportagem do Fantástico. Já que poderia estar falando com um psicopata ou algo assim. Não, você falou com vários. Você falou com alguns, querida. Porra. Foi muito interessante conversar com pessoas de diferentes nacionalidades e treinar o meu inglês. Porra, de diferente, mas é muito interessante ver roletes de várias localidades. PS, não sou uma Maria Passaporte. Tenho cidadania espanhola. Apenas gostaria de ampliar as minhas possibilidades para arranjar um amor, já que estava sem sorte com os rapazes da minha cidade e sem grana para fazer um intercâmbio. Beijos a toda a equipe do Jovem Nerd. Sou uma grande fã do trabalho de vocês. Judy. Isso é uma coisa boa para os nerds travados. Esses sites ajudam. Exatamente. Só que o conselho é, gente, sempre encontre em lugar público, por favor, né? E preferência no seu país, né? Pra não correr risco, né? Gente, se falar... Não, de preferência em outro país, porque ele não vai viajar, não vai encontrar, não vai ter risco nenhum. É isso. Faça como a Judy. Judy. Espera o alemão chegar na sua cidade, é essa. Bom dia, boa tarde, boa noite, seres possuidores de toda a sapiência amorosa de todos os sete reinos orquestrados por Odin. Este é, vejam só, o meu primeiro e-mail. Caraca, what the fuck? É, a galera tomou coragem. E espero realmente, hoje é a única vez que a gente tá vendo essa sessão, hein? Espero realmente que seja lido no melhor Nerdcast que existe. Melhor Nerdcast, só tem um Nerdcast. Mas é o do Dia do Namorado. Ah, bom. Você quer estar falando de podcast, meu, no Nerdcast? Vivaço. Quero compartilhar com vocês uma de minhas experiências mais bizarras que tive a partir do uso de um aplicativo para gerar encontros chamado Tinder. As pessoas... Eu vou dar uma dica pra escrita. Menos é mais. Pra que essa volta toda? Pois é. Em Passa Quatro, meu irmão? Acho que ele tá querendo mandar e-mail pro senhor K. É, mas vamos lá. Tava eu dando vários likes no app quando, de repente, aparece uma menina que visualmente era o que eu procurava. Baixinha, tatuada, cabelos curtos e apreciadora de animes. Tá procurando recepcionista? Vendedora da Chili Beans? Hehehehe Então, tomei coragem, olha o nerd. O nerd determinado é outro mundo. Tomei coragem e dei o famoso super like. Para minha surpresa, logo depois aconteceu o tão aguardado match. Oh. Ah, você dá um super like e aí se a pessoa responder é match. Mas será que só dá match se for outro super like? Deve ser. Se não for, se for like normal, não dá match. Precisa aí a gente precisa de ajuda profissional. Eu acho que o super like tem que a pessoa botar um dinheiro, porque se não foi isso, o Tinder é muito burro. A pessoa tinha que botar um dinheiro pra ter direito a dar um super like pra pessoa ver que foi like sem precisar corresponder, entendeu? Vamos ligar para outro profissional aqui, pro Rex. Um especialista, a gente precisa da ajuda de um especialista. Você nunca chamou o Rex pra um médico de namorado, ele seria bom. A gente não quer ser processado. Nossa, verdade. As histórias loucas. Alô, alô. Beleza? Beleza, meu querido, diga. Deixa eu fazer uma consultoria sua. O que é o super like no Tinder? O super like no Tinder é o seguinte, quando você gosta de uma pessoa e aí você super like nela, você é a primeira pessoa que aparece quando ela entra no Tinder. Entendeu? Só que se os dois tiverem o Tinder pago, por exemplo, eu tenho e você tem, e eu dou super like em você, você mostra que eu enviei pra você um super like. Eu acertei. Oh. Então fica na frente da fila. Entendi. Não, porque que eu... Beleza, valeu. Era só essa dúvida mesmo, a gente tava de pera especialista. Peraí, não. Seu Tinder é pago, Reg? Não, não é não, mas eu vou explicar melhor, né? Porque lá no Ibid a gente tá trabalhando com o Tinder. Então a gente conhece todos os procedimentos do programa, o que funciona, o que não funciona. Você é fiálido. Foda. Ele é profissa, gente. Não tá de bobeira, não. Meu, cara, a gente acabou de ver que Deus, pela primeira vez, deu asa à cobra. Valeu, um abraço. De nada, galera. É, vamos lá, onde eu estava, super like. Pra surpresa do nosso incauto nerd, logo depois aconteceu, tô aguardando o match. Então já fui chamar pra resenha. Até acho que a pessoa que parece estar falando em código. A gente tem que perguntar, liga pro Rex, o que é resenha? Sempre começando. Sempre começando com uma pergunta que todos deveriam se perguntar. O que é melhor, coxinha ou enroladinho em salsicha? Difícil. Pergunta difícil. Oh. Nossa, os favoritos do Azaghal. Aí? Ai, é. Isso mesmo. Enroladinho de salsicha eu ia. No... Ela respondeu coxinha. Resenha seria uma conversa, isso? Deve ser. Resenha é o que o Neymar faz. Você reúne alguém para um momento celebrativo. Obrigada. Ela respondeu coxinha. Logo ganhou de vez meu coração. Conversa vai, conversa vem. Combinamos de nos vermos no apartamento dela. Cara, que coragem. É só vírgula. O texto inteiro não tem um ponto final. Gente, que coragem a mulher deixar qualquer. Coragem, eu não sei, porque talvez seja invenção, mas... É... Chegando lá... Se bem que ela imaginou, ah, ele paga pelo Tinder, né? Ele tem condição. Ele tem condição. Nossa, não vai me roubar. E se ele usa o Tinder, com certeza ele não vai me violentar. Ai, meu Deus, que merda. Chegando lá, conversamos mais. Começamos a assistir uma série de terror chamada O Galinho Chicken Little. Escolha minha pra tentar gerar um clima de ficarmos próximos um do outro por conta do medo. Mãozinha no ovo. Depois de uns 3 episódios, quero que foi assistir uma série, mano. Uma série! Não, no terceiro episódio! Vamos maratonar, galinha. No terceiro episódio, elas passaram 3 horas. 3 horas! Que geração! Caraca, ou é louzeiro ou é maratoneiro de Netflix. Gente, 3 horas depois já foi, já acabou e conta. Já foi, a pessoa tá dormindo já. A pessoa está dormindo. Depois de 3 episódios, tomei coragem e pimba! Pimba! Pulou a introdução. Pimba. Pulou a introdução do 4º episódio. Tasquei-lhe um beijo. Tasquei-lhe é Michel Temer. Eu, assim, invejável um texto. É, tasquei-lhe é ver. E a forma que ele escreveu tá muito boa também. Que é uma palavra só, tasquei-lhe. Gente, pimba pra mim era tons. Entendeu? Pimba tons. Não, não. Pimba na geração galinha de queleiro. Pimba na Gordocinho. Tasquei-lhe um beijo. Ela gostou e ficamos de amasso. Nossa, que vergonha, porque... Ai, cara, eu me sinto mal, né? Caraca, o cara conseguiu fazer o Netflix and chill. Olha aí, é verdade. O meme. Tá bom. O que é isso? Um tempo depois, ela falou que precisava ir dar comida para as cobras dela. Nossa! Ela tinha 3 cobras de estimação, mas eram todas pequenas. Estava procurando uma quarta. Uma lombriga. Nossa, né? Jovem Nerd do Tinder. Olha o Jovem Nerd aí, tiozão. Eu trouxe a quarta cobra, essa não é pequena. Nossa, Jovem Nerd. Caraca, vem dar comida pra minha cobra. Ela volta pra sala, tá o Jovem Nerd, não vai alimentar minha cobra, não? Tira o meu marido disso. Foi ele que falou. Eu falei que não tinha problema. Logo depois, ela me chama pro quarto dela para me mostrar uma coisa, entre aspas. Que ela não tinha só cobras. Ou ela tinha uma cobra. Ela tinha uma cobra, eu também. O que seria um plot twist fantástico nessa história. Isso ia ser legal. A quinta cobra é você. A cobra vai te comer. Eu vou dar comida pra essa minha cobra aqui agora, gordinha do Tinder. Eu sou o Pablo. Eu fui. Chegando lá, ela me agarra, tira minha camisa, me joga na cama. Sim, sou adepto de violência na hora do nheco-nheco. Não, cara, você... Ah, me poupe, rapaz. Ah, você é só uma vergonha com pernas. É... Mais um pro livro. Segunda página. Você é só uma vergonha com... Não, não. Você é só uma vergonha, reticências. Aí você vira a página com perna. É que é pro idiota achar que, né, valeu o livro. É. 700 páginas. Uma frase por página. Ai, tenta visualizar a cena da mulher tirando a camisa desse gordinho, empurrando na cama. E ele se estardíssimo, acho que tá apanhando. E as cobras comendo rato, né? Que cena! O rato desesperado tentando fugir, as cobrinhas filhinhas lá. Tentando bote. Cobra entrando no cu, meu filho. Vai! Estávamos lá, como viemos ao mundo. Todos cagados e chorando? Chorando em posição fetal? Fornicando. É a palavra de hoje, fornicando. Quando do nada ela para, olha no fundo dos meus olhos, um monte de vírgulas aí, gente, só pra vocês botarem na sua mente. E fala, posso te fazer uma pergunta? É meio embaraçosa. No auge dos meus 20 anos, na época, onde sexo não era exatamente algo que acontecia com frequência. Na sua vida, né? Falei que ela podia perguntar o que quisesse. Foi então que ela falou que iria buscar algo e já voltava. Black Mamba. Meu Deus do céu. Esse menino segura bem a audiência. Segura, ele tem uma boa história. Tá legal, mas tá legal. Tá legal. Eu já comecei a pensar na minha cabeça inocente. Ela deve ter ido pegar algo para usarmos, tipo um lubrificante ou algo parecido. No entanto, ela volta pro quarto e reparei que ela estava com as duas mãos ocupadas e algo em torno do pescoço. Mas como o quarto estava escuro, não consegui reparar muito bem. Quando ela volta a se deitar do meu lado, percebo o que ela trouxe. Não era um apetrecho sexual normal. Ela trouxe as 3 cobras dela. Ai, pra cama, já. Olha aí, gente! É que pra não... Na hora ele ia achar que tudo era cobra, entendeu? Gente... Que ela vai soltar a quarta cobra. Ela disse que a... Pra garantir, né? pra garantir, né? Ué, tu não gosta de cobra? Nunca se sabe, né? Ela disse que amava fornicar e ter a sensação das cobras no corpo dela. Disse que deixava ela com... Abre aspas, T maiúsculo, fecha aspas. Esse cara é muito virgem, né? Esse cara é muito O único virgem. Sexo que ele fez nessa noite foram as cobras. E como eu não queria que as coisas parassem por ali, aceitei as cobras na cama. Motherfucking snakes. In a motherfucking bed. Olha aí. E foi uma das piores sensações ever. Ainda mais quando uma das cobras resolveu ocupar um espaço muito próximo à minha virilha esquerda. Ai, meu Deus! Quase encostando no lugar onde não bate o sol. Você tomou uma cobra no cu, bonito. Essa é a realidade. É. Tomou, eu tô sai pelo cu, sai pela boca. Admito que naquele momento suei frio, mas não tinha o que fazer, não tinha, realmente, você tá numa situação que era isso ou nada. É, pois é, agarra essa oportunidade. Não tinha o que fazer, agora riqueza de detalhes, não tinha o que fazer com a minha companheira em cima de mim, aproveitando o momento. Sharing too much. Enfim, espero que tenha dado risadas da minha tristeza. E para deixar claro, eu nunca mais consegui ver ela de novo. Vazo, vazo, vazo, vazo. Pô, cara, mané. A história tá vindo bem. Deu mole. Né? Ele devia ter aceitado. Abraça as cobras. Mas ele abraçou. E vê ela de novo, ué. E ele mesmo com medo de ser enrabado pelas cobras, ele continuou comparecendo. Ele não, né? Não, diferente do nosso amigo borrachudo. Não brochou, não teve brochou. Não teve, na verdade nada disso aconteceu, né? Não. A garota tatuada das cobras. É muito, né? Personagem de RPG, né? Muito. Tá demais. Ou do Chili Beans. Chili Beans, é. Fique ligado, o Nerdcast volta já. Tradução simultânea. Se que sabe. Se beber, passo o rodo. Você que sabe. Quase achei o rodo. O vassoureiro vou roubar. Se animou aí? Você que sabe. Vassoura vai flertar aqui. Queria me enganar? Amar o cuchulo que é bom? Case, vai, eu morri e não rodo anos. Tomar guaraná, açaí, suquinho de kiwi. Vai, me dá o miserável bidê. Cê que sabe. Se beber, passo o rodo. Cê que sabe. Quase achei o rodo. Tô no osso, com pereba. Curioso eu sou. Cê que sabe. Na raça, o anos vai aí. Você que sabe. Você que sabe. Menina quer namorado. Olá, meu nome é Ludmilla, tenho 23 anos, sou carioca da Gema. Se a portuguesa ou a senhora Jovem Nerd estiverem lendo, pode ler zoando o sotaque, eu adoro. Portuguesa, por favor. Eu vou usar meu próprio sotaque. Não, mas olha só, carioca da Gema, entendeu? Meus gostos pessoais. Exatamente, isso aí. Meus gostos pessoais. Séries, música, filmes. Tenho uma paixão pelos antigos, principalmente com Audrey Hepburn e Grace Kelly. Leio muito gibi, mais os da DC, e adoro o universo de herói. Amiga, adoro. Apesar de ser caseira, gosto também de sair. Tanto pra um cinema. Não, porque isso. Carioca fala cinema. Tanto pra um cinema, um museu, quanto pra um lugar pra dançar à noite. Isso. O que importa é fazer o rolê valer a pena. Aliás, procuro um parceiro de RPG que queira e tenha paciência pra me ensinar. Olha aí. Olha aí, ele é tá clássico, hein? É uma menina eclética. Grace Kelly, Audrey Hepburn, gibis, olha aí. Esse não é conheço ótimo. Ninguém de perto que jogue. É bom ser versátil. Porque né? Eu só conheço pela saco. Porque no Rio só tem pela saco. Somos cariocas, podemos falar. Somos, somos. É como você é, você pode falar. Você pode falar. Se você não é... Essa é a regra. Não, paulistas não ficam rindo, não. E não, não é, não. Cala a boca aí. Cala a boca, paulista. É biscoito, não é bolacha. Só o carioca pode sacar o carioca. Só, exatamente. É verdade. Procura alguém que seja responsável e tenha uma meta na vida, seja honesto e sem rodeios. Já me envolvi com um cara muito babaca, não quero mais. Seja engraçado e que mora no Rio. E que seja de carioca dezembro. Atributos físicos, não ligo muito pra isso. Já abriu o filtro. É, mas é minha filha. Tem que abrir, senão... Quantos anos ela tem mesmo? 23? É, o filtro ainda só, tá... O filtro ainda tá lá. Mais ou menos. Não. O filtro tá... Tá largando. Tá largando agora esse filtro. Só que eu sou um pouco alta e geralmente eu me fico um pouco incomodado. Machista. Hashtag machista brasileiro. Qual o problema na mulher ser mais alta, né? Uhum. Então, se tiver 1,72 ou mais, nós vamos nos dar bem. Pô, 1,72 é uma puta de uma altura, hein? Mais alto que o Azaghal, que o Jovem Nerd. É mais alto. Morena, 1,72, sou gordinha e estou em processo de mudança na minha vida. Ah, eu também, tô sempre em mudança. Mudança pros lados. Estou praticando atividades físicas e mudando minha alimentação. Se quiserem, pode entrar no meu Instagram e me avaliar. Vamos. Nossa, isso parece década de 50, né? Vamos avaliar as moças. De ontem, né? Não, mas é que parece que eles dizem. É, pois é, tem até hoje. Ai, gente, esse negócio de avaliar as pessoas é... É horrível, gente. Quem somos nós? Quem somos nós para avaliar as pessoas? Ah, ela é bonitinha. É gata, Ludmilla, tá? É gracinha. E olha, e não é gorda, não. É, pois é. É como se diz, é boazuda. Olha lá, ó. Coxão, peitão aí, bundão. Estilo brasileira. Brasileira que é assim. É @_Ludmilla Maia. Com dois L's, Ludmilla com dois L's. Ah, é, com dois L's. Caso alguém tenha ficado interessado, pode falar comigo por DM no Instagram. Aliás, fato interessante. Eu nunca namorei sério. Por favor, realeza da internet, me ajuda a sair desse vale das encalhadas. Minha mãe anseia por um genro. Eu quero alguém pra dividir o cobertor enquanto fazemos maratona de Friends. Cara, ah, Friends tá durando, né, gente? Pois é, né? Porque eu fiz maratona de Friends. Pois é, eu também. Isso já tem muito tempo. Não, Friends é non-stop de reprise. Caraca, muito bom. Pois é, a Ludmilla é legal. Uma menina gostei da Ludmilla. Uma menina eclética, adorei a Ludmilla. É gata sim. Pois tá é. Lá, boazuda. Não fica presa só numa coisa que gosta só de uma coisa. Ludmilla. É, aí ela também não tem que ficar... Tudo bem, cuidar da saúde, sou a favor. Mas não se liga não, minha filha. Você tá em cima. Ótimo, é isso aí. Tem que estar feliz. Olá, nerds! Me chamo Ingrid, tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo, minha segunda faculdade. Porra, na segunda faculdade de 22? Né? Olha aí. Nada. Moro em Pouso Alegre. Quer dizer, não sabemos se fez 6 meses de outra e largou, né? Aí, segunda faculdade. Segunda faculdade. Moro em Pouso Alegre, Minas Gerais. Aí, ó, sotaque mineiro. Ai, gente, mas aí... é confuso porque não sei se é do interior, né? Ou se faz sotaque de Belo Horizonte. Ah, é. Pouso Alegre não é Belo Horizonte. Meu aniversário é no dia 7 de junho. Certamente muito próximo ao lançamento deste Nerdcast. Olha! Escrevo, pois, há um ano venho tentando, sem sucesso, encontrar o namoro. Eu não sei fazer, como eu faço... Interior. Vai no interior. Encontrar namorados. Já tentei de tudo, inclusive Tinder, né? Eita! Já tentei de tudo, inclusive o Tinder Nerd? Existe isso? Um Tinder Nerd indicado pelo Sr. K em um de seus programas. Mas os nerds de lá são devagar demais. Nossa, são muito devagar. Imagina esse Tinder. Eu não sei mais o que fazer. Isso já está mexendo muito com a minha autoestima. Quanto aos meus atributos físicos, tenho 1,67 de altura, 65 quilos e cabelos ruivos. Nossa, gente, tá aí, ó. Gosto muito. De altura com 65, tá ótima. Nossa, né? Né? Pô, perfeito. Gosto. Meu sonho. Não, nem quero chegar ao peso da minha altura. Só acima já tô feliz. Gosto muito de viajar e pretendo morar no exterior daqui a alguns anos. Atualmente, aprendendo alemão. Olha aí! Então ela pretende morar na Alemanha, né? Procura alguém que tenha bom senso de humor. Pelo menos 1,70 de altura. Alemão não pode ser, né? Bom senso de humor. Mas é, pelo menos 1,70 vai ser fácil. Prefiro os mais altos. E que esteja entre 20 e 30 anos. Deixe minha foto e meu Instagram pra quem se interessar e conversarmos melhor. Agradeço a ajuda. Abraço a todos. Qual é o Instagram? ingrid.oliveira. Vamos ver. Ah, que bonitinha, meu amor. Ela tem carinha de meu amor, não tem? Tem, tem carinha de meu amor. Uma carinha de pompozinha, não tem? Pompozinha. Eu já tenho pompozinha. Cuidado. Isso é muito sensível. A verruga Cindy Crawford. Olha, ela tem uma pinta. Uma pinta, né? Ela verruga. Cara, verruga. Destruiu a garota. Ela tem uma verruga. Ela tem uma pintinha. Ela se chamou de verruga. É uma pintinha. Gente, ela tem cabelos de Gisele Bündchen. Ela parece uma pin-up. É uma pin-up. Uma pin-up. Tá bonitinha você. Uma pintinha, não é verruga? É uma pinta, é verdade. Uma pintinha sexy natural. É uma verruga, caraca, que escroto. É a verruga da Cindy Crawford. Caraca, a Cindy Crawford desceu de nível, né? Era mulher sexy, virou agora aquela da verruga. A velha da Godéia. Look how far we've come, my baby. Menino quer namorada. Olá, nerds. Me chamo Bruno, tenho 24 anos, sou empresário no ramo de cosméticos e sou de Recife, Pernambuco. Estou mandando esse e-mail porque acabei de sair de um relacionamento. Terminamos o namoro em março e procuro uma namorada para me fazer companhia e compartilhar bons momentos comigo. Caraca! Ele nem esperou. É válido esse e-mail? Não, não, gente. Anda. É pela anda. Ah. O cara tá aí. Pô, mas tem gente que pode estar mais necessitado. Ele não gosta de ficar sozinho. Ué, mas o cara tá querendo recomeçar a vida. Caraca, que alça de caixão. O cara tá querendo... Move on. Você só, meu filho, só esquece um com o outro. A verdade é essa. Vamos tocar real? É só assim. É assim que funciona a vida. Vou me vender um pouco aqui. Sou carinhoso pra caralho, tenho papos inteligentes. Se ele é carinhoso pra caralho, já não é tão, né? Não ficou carinhoso, né? Não ficou. É. Tenho papos inteligentes e humildes. 9 em cada 10 meninas falam isso. Olha a estatística. De onde você tirou essa estatística? Não, tá chovendo nessa na sua bunda. É. Sou bem caseiro, adoro cozinhar e gosto de Netflix and chill. Carinha safada. Olha aí, safada. Netflix and chill significa outra coisa. O que significa, Jovem Nerd? É, você que é... É o meme das internets aí. Da vida pornô aí. Não, aqui... Da vida pornô. Porn way of life. Não, não, esse é meme de internet. Que Netflix que é o meme? Fala aí. É o quê? O cara, não, peraí, eu acho que eu sei o que é. O cara vai com a menina assistir Netflix. E aí? Não, não com a menina. Qualquer um. Como um pretexto, não é isso? É, e aí depois... Tum, toint, toint. Só que ele começou com o Netflix sentiu, tipo assim, relaxar e ver Netflix. Relaxar, ver o Netflix. Só que aí esse já virou outra parada. Debado cobertor. Nas comunidades. É, relaxa que encaixa. Creio que passei da fase de passar noites e mais noites jogando sem parar e a menina que me procurar pode ficar tranquila que não será trocada por um jogo qualquer. Num jogo qualquer, já tipo um God of War, alguma coisa assim, não é um jogo qualquer. Já vai prender, menino. Salvo exceção de 2 ou 3 horas num fim de semana. Ah, tudo bem, coitado. Não tenho frescura com papo algum, seja pra falar sobre política nacional, internacional ou sobre sexo. Nossa, ele é muito, gata, né? Tá muito vendedor. Tá muito vendedor. Pô, é o rumo dele, né? Ele trabalha com... Então, se você tem alguma trava, venha conversar comigo que lhe ajuda a se libertar disso. Nossa senhora, agora tá ficando escapando. Até aquele cara que usa... Tá aquele, ficando dispensável aquele você. Aquele tipo cara que usa camiseta instrutor de sexo. Tá começando a ficar bizarro. Turn off. Já não deu certo. Gosto de meninas baixinhas, mas também não tenho frescura com isso. Amo mulheres no final das contas. Ei, vamos. Tá muito bando. Não precisa ser de Recife. Caso a menina valha a pena, corro para o outro estado ou trago você pra cá, não se preocupe. Caso valha a pena. Caso valha a pena. Se ele gostar, né? Isso aí tudo bem. As únicas exigências. Que seja limpinha, carinhosa e não seja chata. Não seja chata. Isso é subjetivo. É, tipo, amor. Você é chata. É. Aí complica. Deixou o Instagram dele aí. Taju Partak. Taju com J e Partak com K no final. Vamos ver, deixa pra Vamos julgar. Ver o Taju. Me julguem, botou aqui. É, me julguem. Vamos lá julgar o Taju. O Taju é bonito, né? É bonitinho. Olha aí, gosta de criança. É chato, mas é bonito. É chatinho, mas é bonitinho. Tem mais. Ele gosta de criança. Caraca, criança é chato, mas não criança causa. E cachorro, mano. Instagram. Pô, ele quer conquistar mesmo. Olha, ele já teve um visual meio Jon Snow. Ficava mais maneiro, hein? Legal, Jon Snow. Gostei do Jon Snow. Matei o Jon Snow. Curti Jon Snow. Jon Snow. Deixa esse cabelo crescer. Olha aí. Jon Snow com Soul Glow. Mas o Jon Snow é Soul Glow. Olá, personas! Esse definitivamente não é o meu primeiro e-mail. Sou o Lucas, também conhecido como Pote. Deve ser Poti. Poti? Hã? Por quê? Poti. Por quê? Cara de pau. Se não, peraí. O cara tem olho de vidro, nariz de pica-pau. Eu acho que é Poti, senão não teria acento, não. Eu acho que é Poti. Sei lá, ser Poti. Moro em Itu. Olha aí, Poti de Itu. Ele gosta de coisinhas, né? Esses nomezinhos. Aí Itu é aquela cidade que tudo é gigante. 40 minutos da capital de São Paulo. Tenho 20 anos, trabalho no marketing de uma loja virtual de produtos plásticos. Será que são produtos plásticos gigantes? Claro, né, gente? Não existe outra coisa. Gente, lembra? Adorava. Plásticos. Lembra? Como assim? Tudo gigante. Caraca, óculos gigantes. Caraca, a história de casa, que frase solta. Produtos plásticos gigantes, adorava. Não, gente, a gente não também, ué. Lá deve ter os maiores carelinhos. Quando a gente era criança. De plástico. O papai, quando ia trabalhar, lembra? Ele trazia pente gigante de lá. Pente, ó. Pente do Zé Bonitinho? Tem caixa de fósforo gigante. Era a muito legal. A caixa de fósforo, eu achava maneiro. Era muito irado, gente. Vocês não têm noção. É muito legal. Tem tudo gigante, tu. Eu não sei por que tu tem... Deve todo mundo ter pau pequeno pra compensar. Que tu tem que ser grande pra compensar. Bom, olha, são produtos plásticos meio caros que servem para cozinha, porém, estudo história. Estuda história. É, colher gigante. Ai, gente, muito legal. Tapué gigante. Tapué gigante. Tem cotonete gigante, é muito maneiro, vocês não têm ideia. Cotonete gigante. Grande fã da série Harry Potter, afinal, eu literalmente cresci com a mesma idade que se passava a série, claro. Assim como Terra-média, claro, sitcom, principalmente How I Met Your Mother. Um ser eclético para a música, que começa ouvindo Terra Celta no começo do dia e voltando pra casa tô ouvindo Sônia, por algum motivo. É bem eclético, né? Tô ouvindo Sônia, cara. Ela é o Jaime. Procura alguém que tope desde ficar em casa de boa comendo pipoca e rindo dos filmes cultos sem graça na Netflix. Principalmente fim de mês, porque, né, estudante gasta tudo em Xerox. Morar perto é algo meio importante, uma vez que, por morar sozinho desde 16 anos, basicamente, ainda não deu pra tirar carteira de motorista. Deve ser gigantesca também, ruim de colocar no meio. Gente, tá certo, ele tá, né? Ele tá querendo alguém perto. O Jovem Nerd fez uma piada ruim que ninguém nem... ninguém nem leu na CNH gigante. A piada não tinha vida. Foi uma merda de piada. Foi uma merda. Tadinho. Não tenho. Eu morri dessa vez. Piri, piri left, sabe? Piri left. Piri left, não quero. Não tenho lá muita preferência por aspecto físico, sabendo a diferença de mas e mais já tá ótimo. Gostar de azeitona não é um requisito também. Teste de referência. E se souber jogar RPG ou ter vontade de aprender, já é 10-10. Vem cá, qual é o gostar de azeitona? Eu também não entendi. É uma piada. Eu não entendi. É uma piada perdida. É uma piada, sem, é tipo uma coisa sem contexto. Tipo aquela tua, assim, na garganta. Exato, é isso aí. Agora eu tô achando engraçado. Só porque foi pila. Gente, eu adoro azeitona. Só que eu sou casada e nem tô interessada. Mas eu adoro azeitona. Né? Só pra... Não, eu já vou, né? Antes que o outro olhe pra mim. Mas eu adoro azeitona. Não entendi qual foi a referência. Não me considero um cara feio. Tenho lá um pouco de amor próprio e me cuido um pouco, inclusive. Mas os foras que a vida me deu me transformou num ser meio tímido no começo e que quando se solta é o mestre das piadas ruins. Ah, agora faz sentido a azeitona. Ai, é. E a piada da CNH gigante veio em volta. Tem bom contexto aí. Olha aí, olha. O Instagram dele é Um Beijo do Gordo. Puta que merda. Peraí, vamos ver. Olha pra você. Olha, não, é porque usar o slogan do... É, é a piadinha, piadinha. Exatamente. Qual é a piadinha? É, e a piada, Um Beijo do Gordo. É, Um Beijo do Gordo é do... É. Eu esqueci o nome dele. Ele usa como um xiste. Do Jô Soares. Caraca, o cara já até esqueceu. Olha, ele Jô Soares acabou um ano de programa e já foi esquecido. Ah, gente, ele é bonitinho. Olha aí. Tem um barburu de Esparta. Barba sem bigode. Barba sem bigode. É, eu não gosto de barba sem bigode, mas ele é bonito. Ele é bonitinho, gente. Aí, menino. É bonito, tem um olho bonito. Tá um cabelo bonito. Uma menina. Mora sozinho desde o olha, ele bateu, olha o close no olho ali. Potinho pra mostrar que tem olhos verdes. É, pra dar aquela valorizada. Ah, tá, cacete da agulha. Ele doa sangue, olha, ele doa sangue. Ele não doou, já tá sendo tatuado. Não, ele tá doando sangue. Mas tem outro ali. Que tá doando ali, sangue. Tá certo. Olha lá, tá tem até adesivo, doador de sangue. Olha aí, doador de sangue. Ah, ganhou vários pontos, gente. Ganhou vários pontos por doar sangue. Olha aí, gosta de criança também? Tá abraçando uma criança? Ou enforcando, né? Ele gosta de... Ele gosta de mostrar que o olho é verde. É. Porque eu também, se eu tivesse olho eu verde. Eu também, ia ser só eu ia tirar essa close direto. Se eu tivesse olho verde de 16 anos, 15, sei lá, 20 anos, ia ser só selfie no olho verde. Minha filha. Pra disfarçar, né? Eu ia fazer isso direto, minha filha. Que é isso, meu tira sonho. Tira umas fotos de comida meio merda aqui, que perde uns pontos, mas tudo bem. Ah. Salada? Não leva nada. Só pichação, vamos ver a pichação? O que que tem ali na pichação? Não, não negue amor ao próximo aí, tá vendo? Faltou acento no próximo. Mas a pichação mas não é dele. Não é dele. Muito close no olho. Caraca, muito close no olho. Tá lá, tá o Instagram. Um beijo do gordo. Um beijo do gordo. Menino procura menino. Olá, Nerd. Primeiramente, este está longe de ser meu primeiro e-mail. Me chamo Danilo, tenho 22 anos, moro em Cajamar, São Paulo, com meus pais. Estou à procura de um relacionamento com um menino. Antes de exigir qualquer coisa, primeiro quero deixar claro minhas limitações. Sou deficiente visual com baixa visão, o que significa que não sou totalmente cego. É uma doença genética que faz com que eu perca a visão ao longo do tempo. Se chama retinose pigmentar. Enfim, sou bem feliz com isso, afinal, é algo que não tem cura ainda. Faço várias piadas de cego, politicamente incorretas, não tenho autopiedade e odeio isso. Gosto de ver as coisas boas da vida e deixo bem claro isso quando estou saindo com alguém que pode se tornar um amor de longa data. Sou gordinho em fase de emagrecimento. Todo gordinho tá em fase de emagrecimento. todo. É tão fofo isso, né? Isso é fofo. A pessoa tem ninguém que fala, sou gordinho e ficando cada vez mais. Sou gordinho em fase de engordar cada vez mais. Exato. É, sou gordinho comendo que nem um filho da puta. Na fase do engorda, pro abate, na fase... engorda, pro abate. Eita, gente. Fase de emagrecimento com 1,70 de altura e 85 quilos. É ótimo. Não é gorda, é cheinho, chubby. Não, tá. Nem chubby. Nem chubby, é normal. Já tive cabelo de surfista e hoje gosto de raspar. E tento deixar a barba mais respeitável, como diz o Sr. K. Você tem que merecer a barba. Gosto de rock, um pouco de pop eletrônica, séries da Netflix com pipoca. Caramba, da Netflix tá bombando. E um bom filme em e casa. E nem tá pagando nada. É, Pois é, vamos botar pi, toda vez que falar Netflix. Boa companhia. Série da Netflix. Da Netflix. Acho importante colocar os defeitos e as qualidades na mesa. Olha aí, o cara é honesto. O problema é que os defeitos e qualidades são subjetivos e podem significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Olha aí, primeira pessoa sensata dos e-mails. Por isso, por isso deixo aqui o meu, entre aspas, ponto de vista para que as pessoas não tenham surpresas. Me considero inteligente, esforçado e possuo autoestima para me considerar bonito. Mandarei meu Facebook para as moças avaliarem. Trabalho em uma empresa global muito conhecida por vocês. É o Lucas Radaia? Não, ele é magro. Ele botou aqui, é uma empresa que tem 3 letras. Ele raspa o cabelo, o Lucas tem cabelão. Com um plano de carreira sólido e honesto na área de desenvolvimento de sistemas móveis. Fazendo também alguns trabalhos freelancers. Termino a faculdade até 2019 e pretendo me mudar para a capital de São Paulo e realizar meus sonhos por lá. Já fui gamer, leitor frenético. Hoje mal consigo ler um e-book e sou mais noob que o Azaghal em jogos. Gosto muito de RPG de mesa, pois é o único jogo que não possui impedimentos para minha pessoa. Afinal, a imaginação é mais importante. No mais, apenas procuro alguém legal para curtir a vida e viajar o mundo enquanto eu ainda enxergo parte dele. O dia de amanhã ninguém sabe. E também não sei se esse e-mail será lido por alguém. O importante é que tentei. A frase de hoje é que a beleza está nos olhos de quem vê. Concordo. Entendam da forma como quiserem. Concordo mesmo. Não tenho muitas exigências, apenas que moro em São Paulo e de preferência na capital, que escove os dentes e tome banho. Olha aí! Olha, caraca, gente. É um padrão esse. É a exigência. Caraca. Vamos escovar o dente e tomar banho e lavar o rabo. Pelo amor de Deus, gente. O que me falta em visão sobra nos outros sentidos. Inclusive o olfato. Pois é, fica aguçado. Mas que... se nego não lava, não toma banho, imagina a mão, mamão. Imagina a mão. Pois é, não, eu não quero nem, eu não gosto nem de pensar na mão. Isso que eu já vou fazer um negócio do Homem-Aranha de álcool em gel pra mim. Que negócio eu vou cumprimentar. Ah, bom, caraca, isso é gênio. Que ideia, hein? Caraca, isso é bom mesmo. Você vai cumprimentar e dar uma espirrada de alguém. Porra, caraca, excelente. Olha aqui, Danilo. Danilo, gostei do Danilo. Um garoto, né? Tá passando por um problema e tá otimista. Também gostei do Danilo. Ele é, né? Ai, camisa na estoque, é o ponto. Porra, gostei mais ainda do Danilo. Ah, é? Tá. Se veste bem. Tem bom gosto. Gostamos de você, Danilo. Vamos te ajudar. Fazendo aí a nossa parte. Sentados aqui com o microfone. Vamos fazendo a nossa parte. O Facebook dele é Danilo Oliver 23. É isso. É isso aí, Danilo. Vai conseguir. Ele fez há 5 anos atrás. Um namorado. Ou não. Ou não. Ou não, é verdade. Balcão de informações do inferno do Sr. K. Sr. K. Oi. Como anda o amor? É, bom pra caralho. Tudo é ótimo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Vários coraçõezinhos. E no resto do mundo? Uma merda. Tudo uma merda, só merda, só problema, dor de cabeça, guerra, fome. Se não fosse o amor, a gente tava fodido. É verdade. Como diz a Borghetti, todo dia tem uma merda, né? Todo dia. Bota aí alguém, o Borghetti, gritando, por favor. Isso está uma merda! Uma merda! Putaria! Putaria! É maravilhoso, né? Ele gritando putaria era maravilhoso. Isso é a maior putaria! Putaria! Putaria! Putaria! Ele enchia a boca, né? Melhor que isso, vai ele cantando brasileirinho. Essa geração precisava do Borghetti, cara. Aquilo ali era o norte. Essa geração não aguenta o Borghetti, não aguenta. Essa geração não aguenta o Borghetti, falou tudo. Vamos ver se a gente consegue ajudar as pessoas aqui de alguma forma. Assim. Ajudar o caralho. Não estamos aqui pra ajudar, não. A gente tá aqui pra julgar. Como é que é o que você fala? Você não tá aqui pra salvar o mundo, tá pra sangrar o mundo. Sangrar o mundo. Sangrar, exatamente. tô aqui pra dizer o que, que você tem que fazer de certo. Eu só vou dizer o que, que tá errado. O que você tem que fazer de certo é problema seu, se vira, malandro. Porra, dá teu jeito. Já pega o carimbo de piroca aí e deixa na mão. Já tá com os carimbos de... Só tem piroca. Não tem carimbo de coração. Não, e aquele A4, naquela resma de A4 sólida. Pau! Na lata. Carlos Júnior. Trilâmbida. Minha incógnita nasceu de uma situação complicada, desestimulante e triste. Eu tentei namorar a minha melhor amiga. Até aí, tudo normal na aldeia global. Nossa. Mera história de fracasso universal, qualquer um dos 100 capacidades sociais e amorosas como eu. A trama se torna Nelson Rodriguiana quando eu perco a garota, na verdade. Cara, a menos que eu tenha pego a cunhada, não tem nada de Nelson Rodrigues aí. Todo mundo que conhecia nós dois sabia, ou ao mínimo suspeitava das minhas intenções. Eu carregava meu atestado de friendzone, se é que isso existe mesmo, colado com fita crepe numa melancia amarrada com arame no pescoço. Uma cena de terror dos ortopedistas, tá uma merda esse mesmo, vamos ver o que é o problema dele. Humilde, escrotidão, situação, e-mail, verdade, fato, garota, era um cara que considerava e considera ainda amigo. Ah, foda-se, problema é seu. Lamento, assim, a vida anda. É, ele se fudeu. O cara veio, pó, enfiou o dedo no olho dele, porque a menina é amiga dele, não quis nada com ele, quis ficar com o cara. É, gostar da mulher, quero melhor pra ela. Então você tá mandando e-mail pra quê? Se você quer melhor pra ela? Melhor pra ela, certamente não vai ficar com você, foda-se. Caraca. Rapou na batata, vim introduzir esse termo. Como é que é? Leitura dinâmica? E-mail, leitura dinâmica. É, exatamente. Quer... Começa assim, ah, foda-se. Tá merda. Tudo errado isso aqui, tá errado, errado. Carimbo de piroca, pronto. Pega o carimbo logo e próximo. Segundo, antes dessa minha aceitação do que a vida segue, a dúvida surgiu do meu sentimento purgável de querer tomar de volta o que é meu. Hã? Ele quer tomar de volta a menina que o amigo roubou. Vê se dá pra ouvir, ó. Que isso? Dá pra ouvir? Isso eu coçando a barba e pensando, o quão animal que tá... Acabou de novo, ó. O menino coçadinha. Caralho, como assim tomar de volta o que é seu? Você pagou? Tem nota fiscal? Tem contrato? Assinou algum papel? Famoso ninguém é de ninguém, amigo. Pois é, meu filho. Perdeu, garotão. Porra, puta que pariu. Sim, eu sei, mais errado que 2 + 2 igual a banana. Caralho, que geração é essa? O que vocês estão fazendo no mundo, gente? Ô, senhor. Mas peço que compreenda meu cérebro e coração adolescente, tá explicado. Ele é adolescente, né? Tá explicado. Você tá. Vamos dar, meu. Se você já tá assim no meio do caminho, amigo, a vida adulta, olha. Ter duas patadas no peito, amigo. Deixa ele tentar. Eu acho que ele tem que tentar. Isso vai, vai deixar ele mais forte. Vai, tomara. Mas, gente, sabe o que deixa mais forte? É se fuder. Então, ele vai... Você tem que se fuder pra se fortalecer. Se ele tentar isso, ele vai se fuder. Tá no caminho, né? Deixa. Ele tá no caminho. É. Deixa. Ou isso vai virar emo. Nessa triste época comum a todas nós, comum, certas idiotices dessas se tornam, no mínimo, dignas de reconhecimento como existentes. Caralho, drogas. Eu não entendi o que esse moleque quer. Agora, finalmente, a dúvida. Eu iria talaricar um talarico. O velho ditado diz, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Posso aplicar a lógica e dizer que talarico, talarica, talarico, tem 100 anos, ser talaricagem. Ser do verbo ser, não sei. Ô louco, A-O-L-O-K-O, inventei um trava-língua. Nossa, porra. Nossa senhora. Tadinho, meu Deus, gente, coitado. Gente, ele é adolescente, quer tentar. Tadinho, meu Deus, coitado. Isso define bem, obrigado. Ele quer tentar reconquistar a menina, senhor K. O que você acha, senhor K? Na cabeça dele, na cabecinha cerebral, nesse cérebro adolescente, pelo que eu pude entender, ele está irritado porque a menina A teve alguma coisa com o menino B. Aí ele acha que o menino B roubou a menina A dele. É, ele teve primeiro, o cara roubou dele, entendeu? Ele quer roubar de volta. Então, ele tentou namorar, mas não conseguiu. Ou seja, foda-se, né? Se fudeu. Você se, se fudeu, eu tô na, na idade de se fuder mesmo. Aliás, toda a idade é a idade de se fuder. Se fuder, coçar, né? Se fuder, tomando a raiva, só coçar. O argumento dele é mais ou menos o seguinte, eu vou traduzir pra minha vida, talvez mais fácil para os ouvintes perceberem a simplicidade do raciocínio. Eu vim andando na rua outro dia, em Ipanema, tomando um café. Você tá tomando um café? Não, é uma hipótese, óbvio que é uma hipótese idiota, mas vai funcionar aqui pra esse menino aqui. Vim andando na rua, tomando um café, com o pires na mão, caneca na outra. Com pires de roupão. Imagina o seu cara na praia. É, eu tô tomando um café. Na xícara. Com uma xícara na mão. Pires na outra. Tem que ter o pires. É, o pires, Um negócio bonito. É, de roupão e havaianas. De noite, é, havaiana, claro. De noite, porque de dia é muito sol, não tô pra essa porra, não. Enfim, aí passou um Porsche. Aí eu falei, caralho, filho da puta, roubou meu Porsche, porra! Não falava nada, tá aí. Ah, perfeito. Ah. Porsche nunca foi meu, seu puto. Logo, essa menina também não. Caralho. Lucas Calas, 18 anos, São Paulo, capital. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Jovem Nerd. Vem por meio deste e-mail contar a minha triste história de amor. Nossa. Que vem me assombrando durante esses anos da minha vida. Peraí, quantos anos ele tem? 18. Porra, todos esses anos? Que todos esses anos? Exato. Dos 17 aos 18. É, há 5 anos atrás você tava jogando Pokémon. 5 anos não, ano passado, vai. É, seu retardo, seu doente. Que, mano, seu amor, o caralho. Vai estudar o que é a derivada, a faculdade, porra. Calma, pra caralho. Vai descobrir como é que calcula uma derivada, mulher. Deixa eu ouvir a história dele. Vamos. É o adolescente de 18 anos, ele pensa que já passaram duas fases da vida dele. É, a infância inteira e a adolescência. É, nossa, mas tá super vivido. Então é tipo, caramba, minha vida passou um tempão já. Temos relatos fidedignos, visuais, de adolescente de 40 anos, hein? É verdade. Vida dignas. Exatamente. Não vai por aí, não. Não acha que 18 anos. Vamos de adolescente. Tá pagando conta de luz? Tem boleto da Casa Bahia? Não tem? Então, amigo, continua adolescente. Mas vamos lá. Não passou ainda, não. Tudo começou no terceiro ano do meu colégio, quando eu, jovem apaixonado, decidi namorar uma menina da minha sala. Decidi namorar, não perguntei pra ela. É, exato. É, isso que é bom, né? Eu gosto dessas viagens dos garotos. Esse negócio de guerra é muito legal. A gente só tem que combinar com os russos. Se a gente não combina, dá merda. Vamos chamá-la de Helena, pra não expor o nome verdadeiro. Certamente Helena, mas tudo bem. Uma linda boliviana que me conquistou logo do primeiro encontro. Pariu, caralho. Vai. O quê? Não, nada. Você falou boliviana, eu pensei em peruana. Aquelas senhoras gordinhas com aquele chapéu coco, aquela roupinha de lã. Nada a ver, mas tudo bem, vai. Mal eu sabia que o fato de ser boliviana me acarretaria uma gama infinita de merda ao longo do nosso caminho. Aí, parece que a André acertou. Para minha tristeza, o pai dela era ultra conservador. Bolsonaro está chegando. Era bolsominion. E não aceitava que a filha dele namorasse qualquer menino. E eu morria de cagaço do velho, pois a Helena contava histórias de como o pai perseguiu e quase espancou até a morte um namorado de sua irmã mais velha. Gente, que horror! Que na época devia ter uns 23 anos. Peraí. Tá cheirando merda aí, né? Tá cheirando pó. Smells like caô, mas vamos lá. Nota que eu e Helena na época tínhamos apenas 17 anos. Foi ano passado isso. É, mentir todo mundo pode. Até... Até aí tudo certo. A mãe dela sabia, então estava tudo de boa. Mas no meio do ano, sabia o quê? Do relacionamento? É, a mãe dela sabia. Mas no meio do ano, quando nós estávamos namorando há uns 6 meses, me chega a triste notícia de que Helena, por ordem do pai, voltaria para a Bolívia para estudar medicina, assim como ele. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer que as faculdades bolivianas, elas são o ápice das faculdades de medicina na América? Não sabemos. Eu também não sei, daí a pergunta. É isso? Eu não tô sabendo. É melhor que a PUC de São Paulo? Não sei. Não sabemos. Vale a pesquisa aí. Passaram-se os meses até que a nossa triste e chorosa despedida. E foi ali que meu coração se despedaçou de uma vez. Tadinho. Tentamos namorar à distância, mas infelizmente não consegui, pois estava fazendo muito mais mal para mim. Imagina. Agora eu, cursando faculdade, estou vivendo uma vida que me parece bastante com um cabaré 24 horas por dia. Viu? Melhorou. Está uma história do Alá Senhor K no Balcão do Inferno. Mas nesses dias eu percebi uma coisa que está me deixando triste a cada dia que passa. Ah. Não consigo mais me conectar emocionalmente com uma mulher. É, até porque só tem 18 anos, né? Ainda estou, pois é. Nenhuma mulher. Ai, é nada com moleque. Altos papos, gente. Ainda estou extremamente apaixonado pela boliviana. Vai passar. Sinto muita falta dela. Até aí tudo bem. Apesar de estar vivendo uma vida regrada de mulheres. Uma vida regrada. Uma vida regrada. Regrada. Uma vida regrada, regrada de mulheres. Regrada de mulheres. Uma de cada vez, vamos lá. É, vamos organizar essa porra, se organizar todo mundo, né? Vamos organizar essa suruba, vamos organizar que todo mundo. É, porra, uma regra aqui, tem regra essa porra. Ah. Ainda me falta algo que sempre foi muito importante para mim: o amor e o carinho que só uma namorada ou esposa pode ter. Cara, já 18 tá falando de esposa. É muito carente. Muita carência, gente. O mundo tá isso aí. É, vamos lá. Caralho, você faz o seguinte: você levanta esse rabo magro dessa merda, dessa cadeira, você vai em qualquer shopping, você para na frente daquela loja que tá escrito lá casas, aí tem um estado, né, do norte, que eu não vou dizer porque eu não quero fazer aqui grata. Casas nordestinas. Isso. Amigo, então, eu quero comprar uma televisão, mas ela tem que ser maior do que a envergadura dos meus braços. Você não vai ter tempo de pensar na boliviana, porque você vai ter que se fuder inteiro pra pagar essa merda. Pagar boleto realmente é... Muito escritor, a TV é maior que a envergadura dos meus braços. Você pergunta modelos, não pergunta nada. Você fala, então, eu quero que ela tenha 5 dígitos e que o primeiro esteja, sei lá, não sei, eu aceito entre 1 e 2. Pode ser 1, 2, tanto faz. Mas olha só, senhor K, posto esta história, estou com as seguintes dúvidas. Olha lá, senhor K, me ajuda. Devo continuar nessa vida desvirtuada de estudos e orgias com mulheres desconhecidas que eu não amo e que me dão algum tipo de prazer? Bom, se você quiser continuar mentindo... Orgia? Será que ele sabe o que é orgia? Ele não sabe. Ele não sabe o que é orgia. Orgias? Jamais saberá. Jamais saberá. Ele deve ir pra uma balada e dar 2 ou 3 bitoca no nariz de 3 meninas também que estão na mesma situação emocional dele e deve estar falando: é, caralho, tô fazendo uma orgia. Liga pro Pereio, aquele que foi expulso por mau comportamento de morgia. Ele vai te explicar. Expulso de morgia por mau comportamento? Que isso? Como assim? Não foi o Pereio? Não, não é a história essa? Sei lá. Nossa, que nojo. Olha aí. E aí, a segunda dúvida aqui. Ah. Devo namorar à distância com a boliviana e esperar 6 anos até ela voltar? Deve. Deve, sim. Você deve. Deve. Deve. Sentir o peso dos chifres todo dia e ainda ter que conviver com a chance de quando, eu não diria quando e se, no caso, ela voltar, o pai louco, L-O-C-O, veja bem, vida louca, o pai louco dela, querer me espancar ou até mesmo arrumar um casamento arranjado pra ela, coisa que ele já disse que cogitou. Se ele nunca falou com o pai, como é que ele sabe que o pai cogitou? A mentira caiu por terra. Ou devo tacar o foda-se e ter a vã esperança de encontrar outra mulher para amar e namorar. Conto com o conselho dos senhores e das senhoras. Um forte abraço. Ai, meu Deus. A namoro à distância. Seis anos. Não tem erro. Celibato. Exatamente. Abre uma fábrica de catupiry. Quando for comprar bermuda, você compra 2. Porque uma você faz o seguinte: você pega uma bermuda, você corta no meio. Aí a outra bermuda, você corta também. Aí você pega uma perna e põe no meio, porque ali você vai botar o saco. As pessoas vão falar: ué, você tem 3 pernas, mais ou menos. Deixa pra lá. Não tem problema. Caralho. Ai, Jesus. Eu devia ser psicólogo, hein? Devia, devia mesmo. A gente ajudou ele. Corta, mamemo, também. A gente ajudou, gente. Celibato é a melhor opção. Essa juventude precisa de mais celibato, entendeu? É isso aí. E não compra nada caro, não. Você tem que ficar pensando dia e noite durante 6 anos nessa senhorita. Vai ser ótimo, olha. Vai parar no hospital. Vai fazer ultrassonografia nas bolas. Vai fazer ultrassonografia no saco. Vai ter que fazer aquele negócio que entra no tubo, que fala bum, bum, bum, bum, bum. Como é que é o nome daquilo? É ressonância. É, CAT scan, isso. Ressonância magnética. Eu falo, nossa, mas você tem praticamente 2 pedras. Gente, mas o coitado pode se aliviar nesses 6 anos. Vai se aliviar sozinho. Empedrou teu saco, meu amigo. Empedrou. Vai ter que injetar gasolina pra derreter isso aí dentro. E aí, tem que pegar alguém, tipo, teta de vaca. Cai da boca pra ver se dá uma soltada. E você manda ali na parede, cuidado pra não quebrar o ladrilho. Isso é um caralho de asa, né, mano? Ah, gente, ele só tem 18 anos. Ele não sabe de nada. Me chamo Adriele Lira, tenho 21 anos, sou de Manaus, Amazonas. Venho por este e-mail compartilhar um pouco das histórias desastrosas que me ocorreram de 2016 até aqui, para que possam avaliar, julgar e me esculachar. Ela tá pedindo. Ela já pediu. Essa tá pedindo. Veio ao lugar certo. Tá no lugar certo. Em outubro de 2016, terminei um relacionamento de 8 meses. Em outubro de 2016, acho o quê? 18 anos, né? 19? Sei lá, talvez. Terminei um relacionamento de 8 meses. Então ela namorava desde os 18. De uma maneira bem escrota. 8 meses, é? É, isso quer dizer que ela namorava desde os 18 anos. Ou melhor dizendo, meu namorado da época terminou comigo. Então ela não terminou um namoro de maneira... Terminaram com ela. Terminaram, foi terminada. Puta, né? Terminou com você, a menina tão bonita, a menina de coração de ouro, um ser humano ótimo. Porra, que filha da puta. Começamos um relacionamento logo após ele ter saído de um outro relacionamento. Nossa, essas pessoas têm que escrever melhor, né? É, começou a namorar logo que ele saiu de um. É, a fila andou e tal, né? A fila andou com força. Que havia sido bem longo e após 8 meses de namoro, ele chegou comigo e disse que queria terminar. Que queria saber como era a vida de solteiro. Que queria ficar claro, né? O garoto de 18 anos. Não, ela tem a maldição dos 8 meses, então. É o segundo. Não, tá repetindo. Tá repetindo? É. Ele falou assim: olha, quero terminar, quero conhecer o mundo. Passar o babão em geral. Mas poderemos voltar depois de um tempo. Que graça! Depois que eu pegar várias doenças, a gente volta. Espertinho! Quando não houver mais muro de chapisco no qual eu não tenha afiado o pau. Que ser humano ótimo. Enfim, terminamos não, né? Ele terminou contigo. A parte do terminamos, ela só tá usando terminamos, que ela fazia parte do relacionamento, mas ninguém pediu, entendeu? Ninguém perguntou. Foi uma comunicação, tipo, então, pois é, acabou, tchau. Ela falou, tudo bem. É, ok, então tá. Terminamos, mas mantivemos o contato, por que não, né? Ele falou na cara dura que, ó, quero passar o pinto no chapisco, como é que é? O termo correto é passar o babão. O termo tá no ruas, como é que é o nome daquele dicionário, tá lá no ruas, é o termo correto, é passar o babão. Passar o babão geral aí. É. E depois a gente volta, quando eu pegar várias vezes a gente volta. Que filha. Quando eu tiver aqui no dermatologista e o dermatologista me atender de luvas, máscara e óculos, aí sim a gente volta. Então ela manteve o contato. Conversava todos os dias. Nossa. É, entre uma metida do cara e outra, ele ligava pra ela. Falava, ei, tudo bem? Como é que você tá? Oi, oi, tô ocupado agora. Agora não vou falar com você, não. Daqui a pouco eu falo, tchau. Se falavam todos os dias e ela sempre pedia pra voltar. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha só, amor próprio. Pois é, gente. Cadê? Valorizem-se. Mandou lembrança. Ah, pelo amor de Deus. Esse é amor de bica, onde bate fica. Mas esse é. É, é, só pode ser. Você pedia pra voltar e ele continuava a dizer que não tinha pego doenças suficientes pra voltar. Eu ainda sou um caso de estudo. Eu ainda não sou um caso de estudo da Organização Mundial de Saúde. Ainda não dá, ainda não dá. Passado um mês, ela ficou com outra pessoa. Show, a fila anda, né? É, graças a Deus. Ah, isso aí. Só que a pessoa que escolhi pra ficar era um dos melhores amigos dele na época, sempre. Foda-se. Com quem ele tinha banda e tudo mais. Olha, olha, cara da banda. Ganhei até apelido de Yoko Ono. É, ué, Yoko Ono, ué. Porque separou a banda e eles nunca mais se falaram. Mas desde então. Mas o cara tava passando peru lá no chapisco? Pois é, pois é. Ele não estava passando o peru no chapisco, ele estava afiando. Ele estava afiando. Que saudade, quem ela pegou? Pois é, ele lá ganhando mais experiência. Ele ganhando mais experiência pra voltar e dar amor a ela, levar ela aos píncaros do prazer. A história de como meu ex-namorado descobriu sobre eu ter ficado com o amigo dele foi a seguinte: eu sempre fui muito sincera com todo mundo, e ele também foi super sincero contigo. Pois né? É, não, ele foi e sincero. E como nós falávamos sempre, mesmo depois do término, pelo fato de que ele estava me fazendo de step, num certo dia ele chegou a tocar no assunto sobre voltarmos, e eu disse que se fosse me voltar, ele tinha que saber que eu havia ficado com um amigo dele. Pô, eu ainda ia cogitar voltar. Nossa. Caraca, senhora. Garota, você podia ter saído por cima. Pois tá, é. Entendeu? Não, Yoko Ono era mais inteligente. Era bosta. Depois disso, foi um desastre. Ele me bloqueou de todas as redes sociais. E se fosse só isso, seria ok. Mas o garoto surtou, entrou no meu Instagram e fez um estrago me xingando pra todos os meus contatos. Eita. Depois disso, passamos meses sem contato. E em dezembro, ele apareceu namorando a ex-namorada do ex-amigo. É, nossa senhora, tá confuso. Que baixaria. O amigo que eu tinha ficado. Aí ele pegou a ex-namorada do amigo. Que ela o ficou, que ela pegou, é. Entendeu? Essa menina escolheu bem a paixão da vida dela, hein? Nossa, garota! Porra! Sofri pra porra durante alguns meses por todas as coisas que foram faladas e por estar tendo um relacionamento tranquilamente. Mas segui. Em outubro de 2017, quando eu estava plena, tranquila, com a minha saúde mental maravilhosa... Plena, tranquila. Com a saúde mental maravilhosa. É. Não, porque antes estava foda mesmo. Tá, o cara fala que vai afiar o pito no chapisco e... Pois é! E quando tiver... E ela fica pedindo pra voltar, entendeu? Porra! Quando tiver de saco cheio, quando tiver com o pau podre, volta. Ah, vai cagar no mato. Menina, você falou isso? Não afia mais não que vai acabar. Volta, deixa um pouquinho pra mim. E aí, quando ela tava, né, super saudável mentalmente, teve a brilhante ideia de entrar no Tinder pra conhecer gente nova. Foi aí que o meu segundo desastre amoroso aconteceu. Nossa! Essa menina aí nasceu com o cu pra lua. Conheci um cara e começamos a trocar mensagem, mas eu achava que só ia ser mais um contatinho pra fazer volume na minha agenda. Ele me chamou pra sair umas vezes, mas o medo de ser sequestrada me fez recusar os primeiros convites. É isso aí, menina. Ah, então, né? Pra quem entrou na porra do Tinder? Ah, né? Marca um lugar público, sabe? Ah, pois é. Ela queria uma agenda gorda, lembra? Ela queria uma agenda cheia de números, então. Mas passado o tempo com algumas conversas, acabamos saindo. Maldito dia 14 de outubro. Nossa, ela lembra até o dia. Ah, mas é? 14 de outubro do ano da graça de 2018 do Nosso Senhor. Foi o dia que saí com o cara mais filho da puta da cidade. Meu Deus. Fomos a um barzinho, a companhia foi maravilhosa, conversa excelente, tudo combinava. Depois do encontro no bar, uma amiga minha nos convidou pro aniversário, sei lá, de uma amiga, e nós fomos até lá juntos, já no primeiro encontro. Depois desse primeiro encontro, não paramos mais, queríamos toda hora a companhia do outro. Nos falávamos toda hora, aquela coisa e encanto de início de relacionamento. Mas ainda não tínhamos um relacionamento, e isso estava bastante claro. Na segunda ou terceira semana que saímos, encontrei um garoto que eu havia ficado há uns meses, e o garoto me deu um beijão na frente do cara que eu havia saído. Nossa senhora, gente. Encontrei, me deu um beijão. Encontrei assim na rua e deu um beijão. É. Ela tava com o cara, aí o cara chegou: oi, fulana, tudo bem? E aí deu um beijão. Ah, que gente, pelo amor de Deus. Parece até a garota que encontrou o Rex na rua, depois do último Nerdcast. Vira pra ele e o Rex tava com a namorada. Tava com a namorada. Vira pra ele e fala assim: tô com pena do teu pau. E foi embora. Meu Deus! É o famoso hashtag peidei e saí, né? Porra, peidei e caguei. É, joguei uma pataca de merda na sua mesa e fui embora. Peidei e caguei no teu pau, né? É que o Rex tinha contado aquela história. O Rex ia contar aquela história que resolveu se depilar intimamente usando câncer. Câncer em lata. Eu gosto do Rex que ele não tem limite, né, cara? Não, nunca. Só que ficou parecendo, pra namorada do Rex, ficou parecendo que a mulher tava falando que ela era uma merda. É, olhou. É claro. É, chegou pra ela, tô com pena do teu pau, tchau. Olhar assim, de cima a baixo, né? Tô com pena do teu pau. Aí olha de cima a baixo e vai embora. Porra! Que maluca, gente, que horror. Eu gosto de gente assim, sem noção. Cara, só tem maluco no mundo. Por isso que eu não saio de casa, eu tenho medo das pessoas. Só sai com drone, né? Só sai pra levar o drone pra passear. Pra empinar drone. Pipa de rico. De Leila que fala, que é pipa de rico. Na segunda ou terceira semana, ela saiu, o cara foi lá, beijou, do nada, tipo, tô com pena do teu pau, né? E aí... Tô com pena da tua xota, sei lá. Eita. Essas carnes já foram mais bem usadas. Vou lá falar isso. O rapaz ficou putaço, entende-se, né? Disse que não queria mais, não quero mais. Não faz sentido nenhum. Mas eu insisti, foi aí que conversamos e decidimos que queríamos ficar de maneira fixa um com o outro. E começamos a namorar, por que não, né? É, depois bom, dessa, né? Situação maravilhosa, vamos pois começar a namorar agora. Namoramos durante 4 meses, a mãe dele me odiava, mas estávamos felizes um com o outro e continuávamos. Com o tempo começamos a brigar e a relação começou a ficar desgastada. Como, né? Como todo normal, né? Você conhece, começa a conhecer a pessoa mesmo e vai vendo que é uma merda. Quando não é pra dar certo, tô falando, né? Não tô falando no geral. Agora que é. Já era. Você devia ter pensado mais rápido. Você deveria ter começado com essa frase no início. Geral, né? Namoramos alguns meses e fui vendo que era uma merda. Não, gente, você só sabe que é uma merda testando. Dave, por favor, fale alguma coisa. Só trabalho aqui. Não, gente. Agora já era. A mãe dele odiava, cadê? Agora meu sogro também vai me odiar. Aí começou a brigar, começou a ficar desgastado. Na véspera do ano novo, eu estava na casa dele, onde ia passar a virada do ano, e um momento qualquer fiquei sozinha no quarto dele. E o celular dele estava lá. Tan, tan. Tan, tan, tan. Afinal, eu nunca mexia e nem precisava, pois confiava completamente nele. Mas já que estava lá, né? Já que estava lá, dando mole. Desbloqueado. Desbloqueadinho. Celular sozinho, desbloqueado. Desbloqueado. Aquele dia algo me incomodou e eu peguei o celular pra olhar. E como sabemos, quem procura acha. E eu achei. Vi uma mensagem dele chamando uma garota pra sair, pra beijar na boca. Vamos sair pra beijar na boca? Nossa, cara. Mentira, mentira. Ninguém escreve. Ninguém escreve. Vamos sair pra beijar na boca. Caraca. É. Tô afim de beijar na boca. Vamos sair? É tipo, que mensagem foi essa? Cheguei com ele, né? Cheguei com ele e perguntei. Que mensagens eram aquelas? Ele explicou dizendo que eram só mensagens. Só mensagens. Só mensagens. É só. Eu mando mensagens. Aí. Eu escolho a esmo. Genéricas. Ah, cara, escolho um número que eu gosto, que é um número de celular genérico e mando. E aí, vamos sair para beijar na boca? Ai, meu Deus. É que o corretor dele corrige, né? Vamos sair pra jogar na bolsa, vamos sair pra boca, sei lá. O corretor ortográfico. Bota a culpa no corretor ortográfico. É, pois é. Eram só mensagens, ele explicou, dizendo que, né, que não havia acontecido nada, que tinha saído com a menina, mas não tinha acontecido nada. Caraca. Só um beijão na boca. Só beijando, só beijinho. Eu poderia ter avisado para você pelo celular, mas eu achei mais delicado vir até aqui e dizer para você que eu não quero, que não vai ter beijo na boca, ok? Faz todo sentido nessa. Bom, enfim. Ela ficou puta, mas perdoou. Acreditou, sei lá. Bebeu tudo que podia beber na noite do ano novo. Ai, vou encher a cara. Encher a cara. Pronto, problema resolvido. Então, problema resolvido. A gente que acreditou, mas encheu a cara. Então ela não acreditou. Você acreditou, encheu a cara. Em janeiro desse ano, nosso relacionamento piorou. Ai, imagina, sério? Tava tudo tão lindo. Tava tudo tão bem. Tão azul, tão rosa, né? E acabamos terminando. E durante esse tempo, conheci conversei com a garota com quem ele saiu. Essa mulher já tá no quarto cidadão. Eu estou considerando que todos paguem impostos, então serão considerados assim, como cidadãos, masculinos ou femininos, não interessa, mas eu quero saber onde é que essa merda vai. Porque ela começou de um namorado, ela foi pra um outro cara que ela ficou, o ex-namorado, e aí o amigo do ex-namorado, a amiga, um outro cara, já tá na mulher que tava pegando o namorado dela. É, ela conheceu a garota com quem ele saiu, descobriu que ele traiu ela sim. Jura que ela... E não só traiu, como tava em cima da metade das meninas dessa cidade. Caraca. Sério mesmo? Tipo, quase todo homem? Desculpa. Mesmo depois do término, voltamos a ficar e ficamos por um mês, quando ele decidiu finalmente pôr um fim em tudo. E não, caraca, satisfeito... Caraca, essa garota precisa, né, de um... Precisa de se amar. Sacolejo aí. Me chamou de coisas mais horríveis do mundo, como se eu tivesse traído ele. Eu me pergunto o que seria um sacolejo, mas tudo bem. Agora eu estou bloqueada de todas as redes sociais e contando essas histórias aqui no Balcão do Inferno pra vocês. A preocupação dela que tá bloqueada da rede do cara. Ainda bem. Preocupações modernas. Exato, pô. Caraca, minha amiga. Esse cara é o pior tipo de ser humano que existe. Ele é um ser humano horrível. Ela só fica com seres humanos horríveis. Existem pessoas normais. Existe um mundo melhor, meu amor. Você tem que ter amor próprio, só isso. Olha só, existe um mundo melhor. Só tem que se valorizar. Mas ele é caríssimo. Não adianta, minha filha. Você tem o dedo podre. Você tem que aceitar que você só vai escolher homens merdas. Coitada. Não, tem gente que tem dedinho podre. Eu concordo. Você tem que aceitar que você só vai se colar com pessoas de baixíssima qualidade social. Você tem que aceitar que você está fadada ao ostracismo amoroso. Você está fodido. Caraca. Mas é, gente, enquanto a pessoa não se der valor, é isso. É verdade. É isso. É isso, porque se ela se desse valor em algum momento, não tinha namorado nenhum dos quatro. Pois é. Exato. Entendeu? Quatro que a gente contou, né? Porque eu já perdi a conta no segundo. Se você falou quatro, eu aceito que só foram quatro que ela citou aí nesse meio. Tá faltando a humanidade a tomar banho, escovar o dente e ter amor próprio. É isso que tá faltando. Tô falando. A solução é entrar naquele lugar que vende eletrônicos, eletrodomésticos e falar, então... Tá faltando boleto, né? Então, tô com uns problemas aí na minha vida. Essas lojas, elas deviam ter um psicólogo, cara. Imagina, você entra e fala assim, então, olha só, eu tô com um problema, porque eu escolhi um namorado que é um merda. Me traiu, aí eu fui ficar com outro namorado. Mas aí o outro namorado era amigo do primeiro namorado, que também cagou na minha cabeça. Aí eu fiquei com um menino que eu nunca vi na minha vida, descobri que ele tava pegando geral, passando babau a todo mundo. E logo depois, mais uma vez, eu descobri da menina que eu achei que ele não tava traindo, que ela falou que na verdade tava traindo. Quer dizer, eu não sei o que eu faço na minha vida, o que que eu faço? Aí o psicólogo vai anotando isso. E vai quantificando, sacou? Vai quantificando. É, você tem que comprar uma geladeira, uma TV, 50 polegadas e um liquidificador. Assim, quanto é que você ganha? Ah, eu ganho tanto. Ah, quanto é que tá bom, você ganha tanto, você tem que gastar pra resolver o seu problema na sua vida. Esse valor aqui, você ganha tanto, então são 3 anos pagando boleto. Pois é, cara, desce uma televisão de 65 polegadas pra essa pessoa aqui, aquela geladeira double door, foda. O refrigerador embaixo? Ah, não, de metal não, de inox. Traz o de inox, isso mesmo. Você quer mais alguma coisa, minha filha? Você tá pensando em arrumar mais alguma merda? A gente pode comprar pra você uma máquina de fazer arroz. Pão também. Te inclui aqui. Já inclui antecipado. Pra não ter tempo. É, não, você já faz a merda de cabeça tranquila. Que a pessoa realmente não tem mais tempo. De... Não tem mais tempo, tem que trabalhar pra pagar as contas. Exatamente. Exato. Problema é bom, porque o problema tem solução. Problema é ótimo. Problema é maravilhoso, porque você tem a solução. Merda mesmo é fato. A pergunta é, você quer ter um problema no sentido de, porra, eu escolho mal, tenho que melhorar? Ou você quer aceitar o fato do ostracismo amoroso? É contigo, minha filha. Vai fundo. Sempre lembrando, televisão é um negócio que cada ano fica mais barato. Ou seja, se você esperar um pouquinho, ano que vem você compra uma de 85 polegadas. Olá, Jovem Nerd Azaghal, senhora Jovem Nerd Português. Me chamo Sofia e estou mandando esse e-mail para compartilhar a maior coincidência e encontro da minha vida. Nossa. Em uma bela noite de domingo, estava entediada e decidi entrar no bate-papo UOL. E sim,

anos lá, né? Há 5 anos. 5 anos que Janjão é meu amor. Ah. Mas não sei o que se passa na cabeça de um ser humano para ir soltando as bombas uma por uma. Primeiro eu fiquei puta da cara e depois fui digerindo a linda informação para assumir uma posição de conselheira. Afinal, já tinha passado pela situação de querer acabar um relacionamento e não ter coragem. Cara, que relacionamento? Porque é nada. Que relacionamento? O cara só falava com ela no UOL, sei lá, no chat do UOL. É. O advogado. Zeca, aquela coifa de aço inox com vidro temperado, aquela, Zeca, tem no toque? Traz duas aqui pra menina, Zé. Essa tá precisando da cozinha completa. É, tá precisando. Vamos montar essa cozinha. Ela vai virar conselheira do cara. What the fuck? Zeca, essa menina aqui vai construir um apartamento com telas de cristal líquido. Pode trazer uma porra. Essa tá precisando. Não precisa de parede. Não precisa de parede. Serão televisões de 85 polegadas, vai ser uma loucura. Vai morrer de câncer de pele em 2 semanas. Caralho. Eu juro, tinha que ser psicólogo. Você tinha. As pessoas que entrassem no meu consultório só têm 2 opções. Suicídio na hora ou então, amigo, você dá de forte. Pô, sai. Sai curado. Deixa a pistola na mesa. Olha aí, pra adiantar teu lado. Bota o trabuco na... Aquela mesinha de centro com a pistola. Se você quiser, qualquer momento. Acaba com essa miséria. Vou acabar com essa miséria. Cadeira plastificada. Tudo plastificado. Tudo cheio de plástico. O que que eu faço? Minha filha, você não tem solução. Você está fadada ao ostracismo amoroso. Você é um idiota. É que nem bebê russo. Joga lá na água gelada, sobreviveu. É, exatamente. A terapia do bebê russo, do seu cara. Também. Assim, pega esse balde aqui, cheio de água e gelo, enfia a cabeça, fica 2 minutos aqui dentro. Quando você tirar a cabeça, se você ainda estiver pensando nessas merdas, você vai botar por mais 2 minutos. Você vai ficar botando a cabeça aqui até você parar de ter essas ideias de merda. Não consigo entender essa vontade que você tem de se fuder, minha filha. Caraca, melhor psicólogo, gente. Psicólogo sincero, esse que o pessoal... Porra, era isso que a gente, que o mundo precisa. É. Talvez eu ficasse pobre, né? Porque eu não ia conseguir levar uma sessão por 3 anos pra pessoa chegar lá na frente e falar: ah, eu sou um merda. Ah, eu descobri. Descobri que eu sou um merda. Tu tocou. É, marido, já acabou ali. Ou sai forte, ou você não sai. Ou você sai forte ou não sai. Até perdi aqui, meu Deus. Segui a conversa de boa, bem na posição de amiga, ou mais próximo disso. Ai, Jesus. Pega o balde de gelo. Olha. Pega, traz. É. Traz lá. Gelo e água, 2 minutos. Vai. Podia alternar. Bota na balde de gelo. Continua pensando do merda, bota na água de água fervente. A cabeça, entendeu? Vai alternando pra ver se lateja e pulsa alguma coisa no cérebro. É. Terapia da pulsação. Água fervente na sauna. Sauna. É. 2 minutos, cabeça dentro do gelo na sauna. Consegue perder a respiração? Consegue 2 minutos? Vai. Tirou a cabeça. E aí, parou de pensar merda? Não, vai pra sauna. Parou de pensar merda. Quando você voltar aqui falando, realmente essa ideia que eu tive foi uma ideia de bosta. Agora sim você tá no caminho. Eu já imagino. Precisou de terapia. Ah, eu sou merda. 3 anos depois, uma casa, né? Um apartamento depois. Não é por isso que eu tenho essas ideias de bunda, eu sou um merda. Isso aí. Gente, vou ter que escrever esses livros, gente. Tem que lançar o livro. Qual é? O outro o livro do Azaghal é de quê? De autoestima. Autoajuda. Autoajuda. De e o do seu Arcade de minutos de sabedoria. É. Nem merda, nem psicopata. Eu também seria, de certa forma, uma autoajuda, né? Porque não quer dizer que você vai estar ajudando pro bem, o cara. Você vai estar, né, de uma forma, fazendo uma boa pra vocês. Então, segui a conversa de boa, bem na posição de amiga, ou mais próximo disso. Aí, qual não foi minha surpresa quando ele vem me dizer apenas 2 dias depois que a namorada tinha mandado umas indiretas pra acabar, que ele estava sendo frio e tal, e ele ia terminar tudo. Uhum. Fiquei meio em choque, meio que esperando ser brincadeira. Resumindo, ele realmente colocou um fim no relacionamento, longo pra caramba, e óbvio que a mensagem dela pra terminar era só ameaça. Óbvio que ela não esperava essa reação dele. E óbvio que ele não tinha preparado o terreno antes de acabar com a guria. Tomara que não tenha mais um óbvio nesse texto, mas vambora. e óbvio que é tudo mentira. E óbvio... É. Ela chorou, esperneou e ele ficava me narrando os fatos. Ou como seja... Como é que ela sabia? Se ela tava lá vendo... Pois é, não. Cara... É, ele contou. Ele contou lá pelo chat do UOL. Não é chat do UOL, é chat do UOL. Esse é o chat do UOL, meu filho. Ninguém merece um fim sem aviso prévio. E eu fiquei na... Como assim, cara? Como assim, aviso prévio? Olha, eu estou te dando aviso prévio de 60 dias que eu vou largar você, sua imbecil. Tá? Vai se programando aí. Ah, gente, como assim? Eu preciso de aviso prévio. Caraca. Entra na justiça do trabalho, sei lá, não sei. Entra com uma causa civil contra ele, ele não te deu aviso prévio. Caraca, cara, como assim? Cita o artigo 1734, famoso artigo jacaré. Não fode, porra, que mané aviso prévio? Caraca, cara. Tem que ser que nem o Sr. K que leva pra comer na churrascaria. A boa notícia é que o profiteroles é ótimo, como é que é? A máquina vai comer sozinha. Porra, cara! O senhor cara tá aqui ensinando essa juventude e ninguém aprende porra nenhuma! Ele não aprende, cara! As pessoas que não aprendem com os mais velhos estão fadadas a cometer os mesmos erros. Você tem que parar com essa porra, nós somos aqui, nós somos todos nós, um poço de sabedoria. Ser humanos calejados. Calejados. E moldados pelo sofrimento. Exato. As pessoas podem não acreditar, mas eu já fui um menino inocente. Um menino que tinha esperança no mundo. Entendeu? Um menino que sorria, um menino que achava que tudo no final ia dar certo. Não é isso que eu me formei, tá vendo? A vida é assim, a vida não tem pra ajudar ninguém. Olha o que eu me tornei. Ouvem a gente tá falando que vai dar merda, mas vocês não acreditam. Poxa. Ai, gente. Enfim, vamos lá, menina. Ela, então, ficou continuando amiguinha dele. No meio dessa confusão toda, o lindo Lorenzo jogava cada pedra pra mim que, olha, nem parecia que o guri era enrolado. Quem é Lorenzo? Sei lá, óleo de Lorenzo. É o advogado. Ela falou o nome dele agora. Ah, ele já tem nome agora. Agora ela botou o nome. Bem, ele realmente, ou assim eu acho, se desconectou do relacionamento, mas eu segui desconfiada, porque se já é muito erro dar linha pra um cara que mora tão longe, imagina para um que recém saiu de uma relação bizarramente longa. É, e que é tudo verídico, né? Tudo que ele contava pra você era super verídico. Tudo lá de bagulho. Tela 22A! Porta na 22A aqui. Não, era assim, né? Ele tava falando no celular lá, com a velhinha lá. Eu tô aqui com a tua filha, você quer ir com ela lá? Estudo minha relação, né, você é tão legal. Ela era tá assim. Esperneando, tá chorando. Não deu aviso pra ele. Ela tá chorando aqui, ela tá chorando aqui. R$5.000 aqui. De qualquer forma, conversar com ele me faz bem. Fico rindo toda hora e consigo compartilhar as coisas mais simples do cotidiano sem nem pensar duas vezes se vou ser bem interpretado ou não. E que o cara tá trancando café da cadeia tanto tempo, ela fica contando as coisas do cotidiano. É, e ele acha ótimo. Caraca, só o cara que realmente tá dentro da cela. Cadeia. Acha da legal cela. O cotidiano. Ele sente falta, né? É, exato. Olha, o governo estipulou mais um imposto. Nossa, que legal. Legal, que saudade de pagar conta. Foi lá, que foi lá é no isso? Banco, sacar dinheiro, ele tá, né? Vivendo a liberdade através dela. Através dela. Tá tendo greve de caminhoneiro, ninguém tem gasolina. Nossa, que pândegos esses caminhoneiros. Que mesmo. pariu. Somos parecidos demais. Chega a ser assustador. Chega a ser assustador. Chega. Chega a ser assustador. Define bem o seu e-mail, mas vai. A questão é, depois de muita conversa, chegamos em um ponto no qual o Lorenzo me manda músicas super hiper românticas, diz que não para de pensar em mim e já deu mil indiretas de que me ama. O problema, no entanto, mil é... indiretas? Como é que é uma indireta que ama? É, também não sei. Te considero pra caramba. Não te conheço, mas te considero muito, né? Quer dizer, Lorenzo agora, aparentemente, não está mais pedindo valores monetários. Isso. É. Nem cigarro, números, né? Números. Não, nem cigarro. Ele está pedindo agora números de cartões do iTunes. Músicas para ela. Manda o link, fala, baixa essa música aqui para você, meu amor. O problema, no entanto, é que não sei até que ponto isso tudo não passa de uma transferência de sentimentos de uma mulher para outra, né? Acho também que nem consigo acreditar em uma coisa tão rápida, pois faz 2 meses que conheci ele. 2 meses? 2 meses. Tudo isso aconteceu em 2 meses. Caraca! Ah, também tem o fator de que após as 2 bombas, ele abre a vida toda para o meu conhecimento e eu não consigo fazer o mesmo. Sequer sei em que ponto estamos e minha única certeza de agora é que admiro ele demais. Você admira... Caraca! Mas não sabe aquela pessoa que fica apaixonada pelo prisioneiro, que fica... É, síndrome de Estocolmo, sei lá que poeta. Não, síndrome de Estocolmo é quando você é carcereira. Caraca, como ela admira um... merda desse, que tava namorando. Mas, gente, é sério, tem gente que se apaixona por alguém que tá na cadeia e que nunca viu, fica só mandando carta. É, fica na cartinha, é isso mesmo. É, só tem maluco no mundo, gente. Você lembra quando a gente tava na sua casa naquele dia que eu fui no dia anterior ao jogo de Airsoft, que você comentou assim, mas como é que alguém envia 25 mil reais pra alguém que conheceu pela internet e disse que era o amor da vida? Lembra dessa história? Ela deu um apartamento pra um cara golpista que usava uma foto de oficial da, sei lá, do exército lá dos Estados Unidos. E a mulher acreditou. Tá aí, é assim. Como é que é mesmo? Que o burro tem mais que eu? Fala isso. Mas, né? Mas tem muito, né, meu? Que eu, que você, que todo mundo aqui? Tem muito, muito. Não tem o suficiente, não. Tem mais ainda. Posso até dizer que sinto uma paixonite. Só consigo, porém, ver a distância como fator determinante do desastre que meu coração vai aguentar. O mais complicado é que ele acabou de me convidar para viajarmos juntos e nos encontrarmos. Não sei se aceito ir e fico no mesmo quarto que ele. No mesmo quarto não vai poder, que vai ter que dividir cela. Vai na... É quarta-feira, deve ser uma quarta-feira. Leva um bolo. Não, olha só. Isso é certo. Então, gente, ela tá pedindo ajuda. Ela não sabe se vai sozinha, ou se não vai, ou se leva uma amiga. Pulo do barco enquanto é tempo ou deixo o destino tomar conta? Help me. Ela tá pedindo ajuda. Olha só, essa viagem não vai acontecer porque ele vai pedir pra ela depositar 5 mil reais em algum lugar que ele fala, perdi, clonaram meu cartão, não consigo pagar a passagem. Deposita aí 5 mil reais, por favor, nessa conta que eu te pago quando a gente se encontrar. Tem certeza. Vou te encontrar em Montevidéu. Deposita, vai indo pra lá, me espera lá. Mas deposita a grana pra eu comprar a passagem. Caraca, eu perdi meu cartão, foi assaltado aqui. Caraca, gente, sério. Isso que vai acontecer? Sério, você tá pedindo ajuda? Você tá num golpe long con, 2 meses. 2 meses, o cara tá trabalhando. Tá trabalhando, exatamente. Toda trabalhada no golpe aí. Sai dessa. Imagina a seguinte imagem. Você quer que eu defina o que você tem que fazer? Eu vou te explicar. Imagina que você tá num barco. Um barquinho bonitinho, tá? De uma pessoa só. Tipo um caiaque, só que um pouquinho mais longo. Você consegue ficar em pé. Imagina assim. Imagina que você tá naquele rio bonito, caudaloso. Mas você tá ali tranquila no barquinho, né? Centro-oeste norte-americano. Aquelas montanhas lindas, né? Águias voando. Aquela coisa linda. Você é no barquinho, tá? Você tá no barquinho. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai pular do barquinho. Você vai continuar com o barquinho. O que você vai fazer, né? Você vai pegar a 12 que tá na lateral do barquinho. Você vai levantar, você vai engatilhar a 12, você vai apontar pro fundo do barquinho. E você vai despejar 8 cartuchos no fundo do barquinho. Você vai sentar e vai esperar aquela merda afundar. E você vai morrer congelada nos caudalosos rios do Utah. Isso que você vai fazer. Porque puta que o pariu, que ideia merda. O cara. Ai, todo dia tem uma merda mesmo. Cara, tem que botar essa vírgula aí. Todo dia tem uma merda. Tem que botar. Vamos, por favor. Por favor. favor. Cara, esse dia dos namorados, alboguete. Todo dia tem uma merda. Alboguete. Dia dos namorados, alboguete. Não faz sentido. Meu Deus, quantos anos tem essa menina? Ela disse quantos anos ela tem? Ah, ela disse isso, não me lembro. Não, ela mandou um e-mail de 3 páginas, onde não metade falou. Não faz sentido. Olha, você tem tomado seus remédios? Porque isso também, muita coisa pode ser coisa da sua cabeça. Caralho, não faz isso não. Não envie dinheiro para quem você não conhece. Dinheiro não se dá nem para familiar. Quanto mais para quem você não conhece. Detalhes escabrosos dessa sua vida simples pra pessoas que você não conhece pelo celular, caralho. Você encontrou esse cidadão no chat do UOL. Ele pelo menos era um usuário premium. Ele pagava R$4,90 por mês. Pelo menos isso, né? Isso, tem que ver com quem que você tá se metendo, minha filha. Não faz, eu não entendo essa vontade que vocês têm de fazer merda. Não. Enquanto isso, certamente no círculo de convívio desta pessoa, desta pequenina cidadã, deve existir um garoto bacana, um garoto legal, correto, que deve gostar dela, deve ser apaixonado por ela, e ela tá cagando na cabeça dele. Ah, é, porque legal é a galera lá do... do Bangu 1 lá. Negar a galera de Bangu 1. O bloco C, entendeu? Ela deve estar cagando na cabeça desse garoto, porque ela deve falar, não, Lorenzo é meu amor, Lorenzo tem tatuagens feitas com tinta de bique. E agulha número 12. Tatuagens no pescoço, né? No pescoço, no cotovelo, nos dedos. O Lorenzo tem tatuado nos dedos da mão, vida louca. Porra. Não, menina, vai estudar, vai, olha em volta. Certamente você tem outras opções mais palpáveis e realistas do que Lorenzo, o advogado da cela 22A. Não faz isso, não. Anônimo. OBS, gostaria de ser citado como anônimo para proteger a imagem delas e a minha. Tá bom, caguei. Olá, nerds. Esse não é o meu primeiro e-mail enviado. Caguei. Mas é o primeiro que envio para o balcão de informações do inferno. E... se fudeu. Acompanho esse programa desde que saiu o primeiro episódio e ficava pensando, minha vida é muito boa, viu? Aí, tá vendo? Sempre dá pra piorar. Vamos à minha história. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, me apaixonei por uma jovem moça. No entanto, nunca havia me declarado e por mais de um ano, quase dois, não havia feito nada até o fatídico dia que ela me fala que ia embora. Pô, 2 anos esperando, né, amigo? Se não fez nada, ela tem mais do que realmente tocar o barco. Que voltaria para sua cidade natal. Fiquei muito triste. Pensei até ir à rodoviária e furar todos os pneus do ônibus. Ah, mas como eu queria ter visto isso? Não, ela nem falou se é de ônibus ou de avião. É, furar o pneu do avião ia ser mais legal. Ia ser foda. Ia ser bacana. Mas não fiz nada. Mas não fiz nada. É, isso é muito adolescente, né? Eu queria rasgar minhas roupas e sair pelado na rua, furando pneu, mas não fiz nada. O que que você fez? Aí, aí passou o moço vendendo bala juquinha e eu comprei, né? E fui jogar LOL. No dia do meu aniversário, ela me beijou em uma forma de presente. Isso é um vacilo inacreditável. Oi, vou te dar um presente, seu merda. É, eu vou te dar um beijo aqui pra fuder com a sua psique, que ainda está em formação pelo resto da sua vida. Você vai ser uma pessoa abaixo da média, abaixo da crítica. Você vai ter um subemprego, você vai estar sempre sofrendo de amor. Caraca, caraca. E pra mim, esse beijo não será nada. Basicamente foi isso, cara. É, um beijo. Eu vou te dar um beijo que vai fazer você ter um subemprego. Você nunca vai poder ter um boleto de 25 mil reais pra pagar por causa desse beijo. Enfim, a história fica bizarra. Quando eu estava no Fundamental 2. Peraí, mas é Fundamental 2. Porque se ele antes... estava no ensino médio, ele voltou pro Fundamental 2? É, porque ficou retardado. Eu não entendi. A capacidade cognitiva do menino diminuiu ao ponto dele ter que voltar pra sexta série? Ah, tá.

Ela, a tia do pré vai te ajudar. Ela que deve ter 9 anos de idade, não é possível. A senhora Jovem Nerd não sabe qual é da história da Belinha. Eu não sei como ela pretende contar pra Gisele. Um dia ela vai perguntar. É, e você vai ter que saber a história da Belinha. Se informa aí. É, tem que primeiro descobrir como é que é essa história da Belinha pra depois contar pra ela. É, senão vai ser que nem meu pai, que saiu traumatizando geral. Falou, ó, minha filha, ó, você tem que estar na idade de aprender como é que... Como é que a banda toca? Como é que o jogo joga? Aí desenhou o peru. Olha, foi um inferno. Ah, isso foi que infância, hein? Foi na infância, minha filha. Não podia ser melhor, né? Acabou, né? A infância acabou ali. Era uma terça-feira ensolarada. Minha infância acabou ali. Acabou. Na parada mais nojenta do mundo. Gente. E eu fiquei... Pra que você faz isso? É como é que... Não, a gente... E... Quando a gente cobra, é nojento, né? É nojento. Pra não, criança, é nojento. Não, conta isso, Ana Jovem Nerd. Não, gente, não vou contar aquilo de novo, não. Perdeu, a piada já foi. Não, vai não, lá. Vamos lá. Não, a senhora Jovem Nerd ficou assim. Eu fiquei anos tentando entender como que uma minhoca mole entrava... Mas, gente, ele não explicou que o negócio... Né? Entrava sangue lá e o negócio enrijecia, crescia. Sangue, gente. mas era uma explicação de como é a cópula ou era um filme do Conan, gente? Como enchia de sangue, sei lá. É, a cópula na era iboriana. Ô, gente, aí então, né? Não explicou essa parte. Então... Você perguntou pro Jovem Nerd? É, como é que essa minhoca mole vai. Vai funcionar aqui? Fala, ganha. Batendo com a porta do dedo. Agora, eu achava. Gente, como é que isso aqui funciona? Como é que essa porta funciona? Batendo de um lado pro outro, assim. Esse negócio aqui, esse negócio aqui. O que é isso? Que aí, vai fazer o quê? Esqueceu de explicar essa parte. Eu não entendi. Você tinha que ficar mirando com aquele negócio mole. O pêndulo, mirando. Aquele pêndulo, eu né? Eu achava que era... Tinha que encaixar o pêndulo. Fica blam, balalão. Eu juro pra você. Anos sem entender. Anos sem entender como essa minhoca molenga vai... Bora, parabéns, mano. Jovem Nerd. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.